caralho, pro Duga vai dar as últimas notícias da Lusa no ar. Esse é o esquema, faça chuva ou faça sol, todos os dias debatendo futebol. Esse é o estádio, você tá ligado, aumenta o volume do seu rádio. Tá no ar, Estádio 97, oferecimento da Acer, construindo com valor. VV, pensando em trocar de carro? Acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça. BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. E Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Tá no ar mais um Estádio 97, sejam bem-vindos. E aí, Sol? Boa tarde, quer dizer. Só o Cláudio Azedão tá acordado. Ah, eu tô aqui. Na verdade, eu tô mais tranquilo. Meu microfone tava fechado. Mas tá tudo fechado o microfone, agora sim. Eu tô mais empolgado. Tô mais empolgado também. Tá empolgado, Azedão? É. Porque o jornalismo é algo que te satisfaz. Exato, um momento bom no futebol, classificações. Seu time tá arriscado aí. Não sei se o time é bravo aí. Esse momento tá muito bom, mas vamos lá. A porcada começa. Né? Três partidas. Olha o respeito. Não. Três? Só três? Ô, seu Bento. Opa, boa vamos tarde. Às manchetes? Vamos aí. Solta a bagaça aí, vai. Feliz, RG? Um pouquinho. Feliz com o quê? Com a recomendação hoje, RG. RG, pode escrever aí. RG, escreve. O Santos não cai. Pode escrever, eu me cobre no final. Aí, de série B ele entende. Olha aqui, ó. Agora, se você ficar falando muito aí, ó, se esse trouxa ficar falando muito, eu vou torcer pra cair. Qual é a recomendação de hoje, sexta-feira? Tradicional já em São Paulo. 19 graus hoje. Hoje, sexta-feira, aniversário é do Motinha. Hoje é aniversário do senhor Mota. Grande Motelho. Bom, Motelho, parabéns. Parabéns, Motinha. Mas é bom cair pra dentro. Motinha que foi surrado pelo Benjamin. Surrado hoje pelo Benjamin. Isso não se faz. Eu, se fosse o juiz, dava um cartão pro cara. Ele foi surrado fora do ar. É igual aqueles caras que. Isso é amor, hein? O Mota merece tomar um cartão pela roupa que ele veio, né? Já começaram aí. Aniversário do cara. Você não gosta do estilo do Cláudio Mota? Aniversário dele. É legal o pijama que ele veio. Veio de pijama hoje. Eu tô em casa. A mostra do pijama pra todo mundo aí, pra todo mundo ver. Você tá achando ruim na roupa do caboclo? Veio de pijama. O seu aniversário, evidentemente, pode usar. Boa camiseta do primo, né? E veio de pijama. Azedão. Oi. O Mota era santista? Mota? Não, Mota não. Você já foi santista, já, mano? Então você nunca foi feliz. Você nasceu lá. Você nasceu em Santos, mano. Eu tenho culpa que minha mãe quis ter. A tua tia teve caso com o Serginho. Vamos começar. Não, o Santos vai falar. Vamos aproveitar pra falar com o Santos daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Então vamos começar. Tricolor. Tricolor? Tá bom, então vamos lá. Tricolor. Pra segurar a grande audiência santista. Tricolor. Arlé, ordem com o senhor. O que é isso? Compreendem? Não comprei porcaria nenhuma. Não tô compreendendo nada ultimamente. Hoje. Você prometeu. Viu? E quer aumento. Você prometeu que, né, não vai ser mais expulso. Desculpa, compreende, Gavalo? Sim. Compreendo. É que não jogamos porra nenhuma. Certo. Contra o Cruzeiro, Sombra do Morumbi. Conta aqui o jogo? Cruzeiro. Vai ser legal. Você estará indo no Cruzeiro. Eu estarei de terno e serei. Vamos dizer. O seu Paulino gosta que eu esteja no Morumbi. Porque isso aí é. Sabe, vão gritar seu nome? É consequência do futebol. Tá dentro da planificação do futebol da minha carreira. Eu voltar para a seleção brasileira o dia de jogo. Você quer voltar para a seleção? Vou voltar para a seleção brasileira. Tá de brincadeira. Vai te catar. Três novidades, viu, Sombra? Difícil, hein? Três. Qual? João Schmidt deve ser titular. Na cabeça de área, o Bosquila na vaga do Ganso e o Centurion no ataque. Sim. Nossa. Isso aí, as três novidades aí do Santos do jogo contra o Cruzeiro. Cadê o parabéns pro Matheus? Hoje. Quase matou ele, já, louco. É teu quase nível, hein? Sussurrou ele. Posso ir aí dar um abraço? Não. Pode. Daqui a pouquinho o abraço do Benja no meio do estádio 97. né? Daqui a pouco a gente vai transmitir ao vivo. Ah, o Vilela já gravou, tá? Não. Aquilo ali foi pro resto da rádio. Agora a gente quer um especial pros ouvintes do estádio. Foi interno. Claro. É. Agora é um público, né? Mas o seu Bento, em relação ao São Paulo Futebol Clube, não tem muito o que ficar falando, não. Essa bagunça toda que a gente já sabe. Coitado do Osório. E eu vi hoje que parece que os empresários aí do Ganso querem um aumento pra ele. Que hora pra pedir aumento, não. Hein? Pedir aumento, eu falei assim. Você tá brincando. Eu tô falando, ele pediu aumento, gente. Ele deve estar sacando. Não. Isso é piada. Para, vai. Isso é piada. Isso é piada. Não é, Domênico, não é. É isso que eu tô falando. É brincadeira, velho. Não pode. Aí tá vivendo meses de Palmeiras. É bizarro. Não, no passado. No igualzinho, passado, era igualzinho. Todo dia tem uma diferente, velho. É uma coisa ruim. É impressionante. É bizarro, cara. Bizarro. Olha, isso é bizarro. Olha, falar uma coisa. Vocês mandaram os conselheiros pro São Paulo, o diretor? Nós enchemos o saco deles e foram tudo pra lá, mano. Olha, aqui, ó, fonte da informação, blog do Jorge Nicola, tá aqui. Grande Jorge Nicola. As consequências do não do São Paulo à proposta do Orlando City por Paulo Henrique Ganso não se resume ao processo na justiça prometido pelos americanos. O staff do Meia decidiu cobrar um reajuste salarial do presidente Carlos Miguel Aydar para a permanência do jogador. Para a permanência do jogador. Forçação, ignorando, né? Que existe, no caso, um contrato até meio de 2017. Sim. Forçação. Né? Assinado e cumprido, né? É. Tá cumprido. Merecia, sabe o quê? Segundo o blog do Jorge Nicola, abre aspas. Deixa eu ver quem que falou isso nesse aspas aqui. Aspas. São Paulo tem todo o direito de segurar o Ganso, mas a gente também... se sente em condição. Mas a gente também se sente em condição de pedir uma valorização, já que não houve negócio, afirma um profissional que trabalha com jogador. Mostra uma informação vinda do jornalista Jorge Nicola. Bom, se isso for verdade, é absurdo. Tem que colocar ele no banco 2 meses pra deixar de ser besta. A história se repete. O que aconteceu no Santos tá acontecendo no São Paulo. Então, aquela história, né? E pra isso existe Cotia. Exatamente, coloca 2 meses afastado. Joias em Cotia! Pra isso existe Cotia. Lógico, Cotia é um. Às vezes é a pessoa. 2017. Porque o dinheiro já perdemos, então. Porque Cotia é um lugar que você respira um ar diferente, às vezes, entendeu? Então, quem sabe, às vezes o jogador precisa daquele ar de Cotia. Abre a janela de manhã, né? É, abre a janela de manhã. Correr no campo, dá pra fazer umas corridas no todo. É, vai dar aquela natureza. Tem um monte de beija-flor, colibri. É verdade. Dizem que tem uns. Tem uns patos lá em Cotia. Amigo, patos de Cotia, por favor. Patos de Cotia. Mas talvez um aumento pro Ganso agora, Sombra, seria até uma forma de mostrar carinho com o jogador. Ah, sim. O cara não vive um bom momento. Mas é verdade, o cara não vive um bom momento. Nossa, mano, você tá numa fase, hein, velho? Não, mas é verdade, velho. O cara não vive um bom momento, nada melhor do que incentivo. Você tem que dar um incentivo pro atleta. É fácil falar quando não é do teu bolso, né? É, lógico. E segundo o Osório, o São Paulo também... estão vendo muitos jogos da Série B pra ver se acha alguma coisa. Difícil, hein? É X, se tiver que trazer alguém, vocês devem ter que trazer de onde? Série B também, irmão. Aonde? Vocês já trouxeram vários. O Jonathan lá, bacana. O cara tá com o contrato rescindido. O Corinthians assina com ele a hora que quiser. De que série é o Ameixa que vocês trouxeram? É, o Ameixa. O Ameixa é pro Sub-20, se eu não sei. Tá no Corinthians, tá com a camisa do Corinthians. Então o Ameixa tá verde. Não sei. Não lê notícia, não. Ué, mas tá com a camisa do Corinthians. É sub-20, mano. Ué, camisa do Corinthians é quem? O Corinthians é tão embaçado, velho. Contrata reforço até pro sub-20, velho. Meu Deus do céu. Nossa. E o principal não precisa mais de reforço. Peraí. Nossa, momento fanfarrão, né? Eu sou cedo hoje. Farrão não, é verdade. Hoje ele tá inspirado, hein? Momento cedo, meu. Começou cedo, mano. Vai. O Ademir concorda. O Ademir concorda comigo. Um abraço pro Ademir aí, que é corintiano roxo. E um abraço pro meu amigo Flávio Longo, que tá fazendo aniversário hoje também. Um abraço, hoje, Flavião. Mas ninguém hoje tira o foco do aniversário. Não. O meu amigo Claudinho Mota. O Ademir Quintino, que conhece tudo de Corinthians, amigo todo mundo, trouxe uma camisa autografada. Ah, louco, Ademir conhece de Corinthians. Ademir Quintino, ele é corintiano, mas ele conhece... Você é corintiano? Vou explicar. Ademir Quintino foi reserva do Giba. Ademir corintiano. Não pode ser. Só te falar rápido. Ele sabe tudo do Santos, pô. Gente, o Ademir Quintino é corintiano. O que não muda o lado profissional dele. Profissionalmente, talvez seja o cara que mais conhece o bastidor do Santos no mundo. Mas ele é corintiano. Corintiano, mas o trampo do cara é esse, ele é profissional, gente. Talvez não, ele conhece não é talvez. E outra, ele gosta, ele é tão corintiano, mas tão corintiano que nem o nome do Corinthians ele fala. Porque, podem conhecer porque o que faz perto, Márcio Ademir, não. Porque faz parte do personagem que ele criou. Ah, tá bom. E outra, pra não criar nenhuma antipatia com a torcida local, né? Animosidade. Ele mora lá. Ele mora em Santos. Mora lá no Canal 1. É igual a mim. Tem um quiosque, então você começa a falar. O Ademir tem um quiosque, mano? Tem. Não é possível. Não, é nós, mano. Tamo junto. Fala aí, Bento. Por isso que tem a volta do Cássio, né? Possivelmente o Cássio estará de volta. Eu e o Mano estamos felizes. Tem que voltar. E hoje, sabe quem esteve lá no CT? Visita ilustre hoje, hein, mano? Quem? É, mano. Você vai gostar, Domênico. Quem? Você vai gostar. Sabe quem? Quem? Caim. Você vai amar. Caim. Eu. Joseph Jackson. Caim? Pai de Michael Jackson. O Domênico não vai gostar, não. Esteve lá hoje divulgando o trabalho do filho. Com o Michael Jackson a vida inteira. Tá divulgando a turnê do Jackson 5. Que vai fazer. Esteve lá hoje no CT do Corinthians. Por que o Domênico vai ficar feliz? Pelo contrário. Também ficava a mão no Michael Jackson, velho. Também ficaria feliz se fosse o Michael Jackson. Não, é um cara cretino, então. É que o Michael Jackson não poderia ir, né? Ele foi divulgar os irmãos. Não, não tem culpa, cara. E a melhor música do Jackson 5 é ABC. Mas, ô Bento, com relação à presença do sujeito aí, do pai do Michael Jackson, é natural, porque o Corinthians hoje é um dos cartões postais da cidade de São Paulo. Quase! É verdade! O Corinthians hoje é dos cartões... Não, mas é verdade. Fanfarrão não, velho. Fanfarrão não. Mais um, você tem direito à música. O Corinthians hoje, ele tá entre as principais atrações da cidade de São Paulo. Corinthians, o MASP, a Pinacoteca... Tá certo? Esse MASP é uma coisa horrorosa, né? Não, mas são pontos turísticos. Esse caixote é uma coisa horrorosa. Gente, são pontos turísticos da cidade de São Paulo. Por exemplo, o Lago de Ibirapuera, o MASP, a Pinacoteca, o Corinthians. O Corinthians também ele faz parte do City Tour. Quando o Domingo chega aqui na cidade de São Paulo, Domênico Gato, ele compra lá o pacote City Tour. Levam ele pra Itaquera. Inclusive, São Paulo é uma cidade que todo mundo vem pra fazer turismo. O RG. Não, mas vem, De fato, vem. Então não dá pra criticar, não dá pra criticar o pai do Michael Jackson, porque ele comprou lá o pacote City Tour. Ele põe do Juca aí. Não, não é Juca. É verdade, gente. É verdade. O negócio é o seguinte, agora. O gringo, quando vem pra São Paulo, pra cidade de São Paulo. O Corinthians, o Parque São Jorge, o CT Joaquim Grava, tudo isso faz parte do City Tour. Boa essa piada, hein? Gostando dessa piada, hein? Então o gringo vai. É boa essa piada, o gringo vai. Mas eu particularmente não gosto da presença desse cidadão lá. Benjamin, põe esse cidadão aí, ó. Esse cidadão, ele sentava a mão no Michael Jackson. Pra não dizer isso, sentava a vara também. Muito triste. É um cara que quando o Michael Jackson morreu. Você foi de Corinthians. Ao invés dele ficar de luta, RG número 2. Ele foi lá brigar pela herança do cara, velho. Tá certo? Então. Mas o que tem a ver isso com o Corinthians? Não é que ele tava lá, porra. Vocês comentaram, eu tô comentando o aí o Sombra, mas aí o Sombra. Mas aí em cima de você, falou o Sombra uma vez e falou assim pra mim. Aí é questão de interpretação. Ele falou assim: morreu, não morreu? Não vai voltar atrás. Morreu. Tem que brigar pelo que ficou. Não, o Sombra é adepto daquela seguinte frase: a herança é o que os mortos deixam pros vivos se matarem. A herança é o que os mortos deixam para os vivos se matarem. Você falou tudo isso aí que ele disse aí. Eu não disse, mas concordo. Então, o negócio é o seguinte, mas o pai do Michael Jackson nem chorou. Ele revistando, ele revistou, RG, o Michael Jackson estava na tumba ali, estava no tumba. Quente ainda. Ele põe a mão no bolso para ver se não tinha ficado um cheque, uma nota de $100. Tá contente, seu Bento? Zoado. Tá contente? Eu não. A manchete do Corinthians virou a vida do Michael Jackson. Então, isso que eu queria entender. Só pra encerrar o assunto do Michael Jackson, o Domênico que me perdoe, mas Beat It é a maior música que o Michael Jackson fez até hoje. Muito boa. Ao lado de Billie Jean. Alguém pode trazer a Naná aqui pra saber o que que botaram? Só o Ademir Quintino que odeia o Michael Jackson. Não, ele gosta. Ademir Quintino é fã do Michael Jackson. Billy Bezerra da Silva. Mas o Michael Jackson era melhor na época que ele era negão, velho. Depois começou a querer afinar nariz aí, falar que tinha vitiligo, velho. O cara também perdeu a essência. Mas é verdade. Você acha, Dudu? O Jackson é um gênio de qualquer jeito. Não acho. Mas, ô Bento, com relação ao Corinthians ainda. Só pra encerrar esse assunto. Mas de novo. Fala do Corinthians, porra. Eu sei, mas o seu Bento criou um assunto. Domênico, você acha que aquelas histórias todas lá do Neverland são verdade? Qual história? Você acha que ele comeu o Maconical? Não fala assim. Não comeu. Não fala assim. Tá bom, então você acha que ele teve um enlace com o Maconical? É mentira, é mentira. Mentira. Mentira? Sim. O Domênico falou, eu acredito. Tanto faz também agora, hein? Agora já foi. Posso falar agora do Corinthians? Posso falar agora do Corinthians? Eu acho que queriam tirar o dinheiro dele, viu? E inventaram esse mundo de história, hein? Ô, Bento, mas com relação ao Coringão, aí o Corinthians ele vai pegar o Curitiba aí. tá certo? No final de semana. O Corinthians ele tem a obrigação de ganhar. Inclusive, o Corinthians e o Curitiba estavam trocando farpas aí pelas redes sociais, né? Eles estavam se alfinetando também. De novo? O Curitiba postou uma foto aí do Alex, jogador lá, falando, ó, o Alex mandou um abraço. Aí o Corinthians falou, mas ele não joga mais. Aí o Curitiba falou, não, mas aqui todos nós estamos juntos. Enfim, esse tipo de coisa eu acho bacana. É legal da mídia social. A terceira guerra mundial, ela vai sair das redes sociais. Via WhatsApp. Né? Vai sair. Qual é que é o clássico aí, Portugal? Não, mas é... Então o Corinthians, ele Corinthians, acaba Curitiba, aí... O Corinthians Curitiba. O Corinthians, ele vai pegar o Curitiba aí, brigando aí pela liderança do Campeonato Brasileiro. E eu acho que o Corinthians, ele tem totais condições aí de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro de forma isolada nesse final de semana. Mas o Galo vai pegar o Figueirense em casa, mano. Mas é que tá, velho. O Atlético, quando ele precisa mostrar serviço, tá certo? Ele começa a derrapar na curva. Mas é verdade. Mas Figueirense, gente, ganha, por isso que ele não foi campeão da Libertadores, o Atlético. É, mas foi na sorte. Foi uma baita sorte. É sorte. O Vitor, velho. O Vitor, outra sorte. O Vitor, ele tava mais largo, velho, do que aquele cara que tá com caganeira um mês e meio, Domênico Gato. Mas é verdade, velho. É verdade. O Vitor, ele foi fundamental pra aquela conquista do Atlético Mineiro. Então o Corinthians, ele tem totais condições aí de assumir a ponta do Campeonato Brasileiro nesse final de semana, de forma isolada. Boa, e vamos aí, vamos Coringão, que é tudo nosso. É, mas antes de continuar com as manchetes... Olha o que tá passando aqui. Opa! Logo no comecinho. Passando o avião do Estádio 97. Tá participando da promoção Avião do Estádio 97? Então anote aí, passou o primeiro avião de hoje, hein? Presta atenção. É, Estádio 97, tem oferecimento de HDI Seguros. Você tá no seu carro esperando o sinal abrir, de repente... Batem no seu carro, rapaz. Você desce pra ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro automóvel é o Cauã Raymond. Essa batida vai juntar gente pra olhar, hein? Mas relaxa, o Cauã tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. Assim, o conserto não vira aquela novela. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Sempre tem um perto de você. Vai fazer ou renovar o seguro do seu carro? Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. HDI Seguros... É de bate pronto, seu Bento. Palmeiras. Ah, olha só, Domenico. Nós aí. O Palmeiras, tudo certo. Palmeiras vai lá tudo, pra... Tudo bem, ué. Palmeiras vai até Vasco. Vai até Vasco. Em Vasco. Vai até Vasco. Em Vasco. Vai até Vasco lá. O Leandro Almeida tá fora, né? O Jackson joga no lugar zagueiro? Dele. Zagueiro? É. Jackson joga. Ou também que tá voltou de... Não vai jogar o Alexandre. Também tá machucado. É, mas volta aí. Sim. E o Palmeira deu ok pro Peixe, né? Pra levar o Leandro. Ah, boa, boa. Oh, vai, boa. Vamos se ferrar, vamos ajudar o Santos, daqui a pouco... porque o Santos tá precisando. Vocês não querem mais o cara? Não, eu vou levar. Não, RG, você vai gostar. Fica tranquilo. Ó, da próxima vez tem que deixar cair mesmo, viu, RG? Fica tranquilo, RG, fica tranquilo que a gente vai ajudar vocês. Vai que ele acerta. Porque, ó, a gente... Olha aqui, ó. Falou. Como vocês deram ajudinha que não precisavam, mas ajudaram... Porque não precisava, você sabe. Vocês empataram o jogo, tava tudo certo. Vocês acabaram o sofrimento antes, né? Então o que a gente fez? O Paulista vocês levaram. E vamos. Pagou a dívida ali. Agora estamos ajudando pra vocês não caírem, porque não gosto de vocês. Leandrinho, nós estamos mandando Leandrinho pra ajudar vocês. Obrigado, hein? Manda, é nós, ô Mas você vê, se fala mal de nós, nós estamos ajudando vocês. Manda o Jesus pra fazer um laboratório. O Jesus vai ser primeiro é laboratório aqui, depois... Ô, Domênico, só uma questão. É nós, Estamos ajudando, O Palmeiras... Porque aqui é jornalismo também, viu? Imparcialidade aqui, ó. Mas olha aqui, ó. O Palmeiras ganhou... Olha o que você vai falar. Ganhou o Arouca do Santos. Ganhou. Vocês não pagaram, nós fizemos também uma ajuda ao Santos. Porque assim, o Arouca e o Aranha, o Santos devia dinheiro, velho. Santão, é nóis. É só a explicação. Santão, é nóis. Tá bom. Deixa que a gente paga o salário dos caras. Pegou a louca do Santos. Não pegamos nada, pô. Vocês não estão pagando, pô. Importa o que for. Eu estou tentando concluir a piada, porra. Piada, o cacete. Vai. Ah, não vou falar mais piada. Vem falar na manchete do Verdão aqui, você vai pro inferno. Você aparenta ser tão bem humorado. O que o Palmeiras fez com a louca? Estamos ajudando vocês. Dê um termo aí, Domênico. O que aconteceu? Olha, o Arouca e o Aranha, o Santos devia... Pergunta aí, porque o Quintino manja tudo. Ele vai falar se eu tô errado ou não. O Santos devia salários a eles. Tô errado, Quintino? Não tô, olha lá. O que que aconteceu? Vocês iam perder os caras na justiça. Nós pegamos os caras e falamos, não, calma. Tá. Então posso vamos resolver a história. Palmeiras ficou com o Leandro. Tá, deixa que a gente paga o cara aqui, é nós e fica tranquilo. Você aceita esse termo de ficou? Palmeiras ficou com o Arouca. Ah, é. Ficou como assim ficou? Ficou, com o jogador. Estão pagando o salário dos caras. E deu o Leandro. É como você. O Leandrinho, nós estamos emprestando, porra. Tá ferrado, Azedão. É, não vai conseguir. Não, Domênico, é uma piada. Não quer terminar. Não, deixa eu. Vai, continua. Gostaria continua, seu bem. Vai, seu bem. O senhor vai. Bento vem gostando do trabalho realizado. Tá bem feito. Nome, trabalhando bem no Palmeiras. Trabalhando certinho muito lá. Muito obrigado. Bom, e tá aí, certo. Seu Bento? Ah, tá bom. Ah. É 18, agora é vocês. Nós, né? É isso aí. Nós, né? Já, não é nós agora? É, né? Fala aí. Fala do Santos agora, já foi pra mim. Tá Santos, agora aqui, ó. Por favor. Agora vai lá, ó. As honras aqui. Quem vai dar manchete é o Santos. Por favor. Ademir Quintino, tchau. Tchau, seu Bento. Ademir Quintino. Tchau. Ademir Quintino, nosso convidado. Bora. Podem saber muito do Santos, mas mais que o Ademir, ninguém, cara. Ninguém sabe. Seja bem-vindo. Boa noite, Ademir. Boa, Quintino. Boa noite a todos. Satisfação de voltar aqui. Tive as vésperas da eleição do Santos. No ano passado, e fiquei feliz quando o RG lembrou e pediu para que eu retornasse aqui. O programa é um canhão, porque só no dia que eu vim aqui eu ganhei mais de 300 seguidores no Twitter. Opa, algo impressionante. Beleza. Você vai ganhar mais hoje. E eu estou extremamente satisfeito e eu gostaria de agradecer o Benja pelas palavras. Né? É falso, hein? É falso, hein? Cuidado. Não, eu sei que é, porque ele não tem o estereótipo do torcedor do SCCP. Veja só, a camisa dele... Torcedor de quem? Do SCCP. Quem é minha camisa? É tricolor. Essa camisa, ela tem três cores. Azul, branco e vermelho. Ela tem três cores. Ah, ele sim, tá preto. Ele sim é um personagem. Ele tem toda a pinta, engomadinho. Olha lá, passou Johnson no cabelo. É torcedor de São Paulo. Mas isso tá escrito. É isso aí. Que é Corinthians. Entendeu? Ele sim é um verdadeiro personagem. Eu entendo você, Benja, meu amigo. Obrigado pelas suas reverências. E você sim é um personagem, porque... Você fala pro povão, então você diz que torce pro SCCP, que é de Itaquera, que é da Zona Leste. Mas olhando pro teu perfil, pra tua calça, Calvin Klein... Pra quem que ele torce? Calvin, pra quem que ele torce? Não entendi. Ele é torcedor do São Paulo. São Paulo. Ah, tá, não. É nítido. E eu tenho um pra cada um. Pra você, Domênico. Opa, é nóis. Peraí, ô covarde vingativo. Vou te fazer a pergunta. Olha pra mim. A pergunta é rápida. Você está lá, Você é brother de JJ, Juvenal Juvencio. A pergunta é, você quer guerra? Sim ou não? Tô preparado. Então beleza. Quintino, não tem problema. Nós não estamos no pro Domênico, que falou do Palmeiras. Para, Quintino, é nóis. Nós fizemos o centenário do Palmeiras. Eu digo nós, eu não sou jogador, mas sou torcedor assumido publicamente. Sim. E desde os meus 5 anos sou sócio do Santos Futebol Clube. É mesmo? Exato. Se quiser, mostra a carteirinha aqui pra você. Você quer ver? Tô até surpreso. Ah, tá. Tá fazendo média? É porque ele disse que torcia pro Corinthians lá. Você vê ele falando? Assim, pô, Ademir Quintino cansou de ir lá na quadra comigo dos Gaviões. Tá de brincadeira. Ir em caravana. Ué, Tubá não mente. Meus pais me deram educação, rapaz. Nossa. Você acha mesmo que eu tenho um cara que voa... Aonde? Qual é o nome aí? Gaivotas? Tá de brincadeira. O cidadão, ele sai lá do canal 1, tava lá comendo uma porção de porquinho, pingando óleo, e quer fazer média agora com a torcida do Santos. Quer fazer média com essa meia dúzia de velho que tem vivo, que torce pro Santos. Tá de brincadeira, velho. Pro Domênico, nós estávamos no centenário do Palmeiras. De certa forma, o único time paulista grande a salvar totalmente, que deu uma volta olímpica esse ano foi o Santos em cima de quem? Mas por quê? Mas por quê? Foi cima do Palmeiras. Porque ganhou o campeonato. Não, mas por quê? Porque o ano passado vocês fizeram o quê que você falou? Salvamos o rebaixamento. Nós tínhamos que ter uma e você quer que acredite nisso? Você quer que acredite nisso? Mas você fala o que você quer, eu também. E quanto ao time do Benjo, São Paulo? Time do Benjamin? Corinthians. Não, você é São Paulino, você não me engana. Não. Corinthians. Para de fazer média. Benjo, respeita o convidado. Para de fazer média. Esse convidado é vingativo, recolhido. Média na padaria, rapaz. Para com isso. Quanto ao São Paulo, eu tô louco pro Santos, viu, meu caro RG02. Em frente ao São Paulo, nas oitavas de final da Copa do Brasil. Semana que vem tem um sorteio. Por que que eu quero São Paulo? Nossa. São Paulo não ganha um mata-mata do Santos desde 2000. É verdade. 2002, deu Santos. 2004, Sul-Americana, deu Santos. Ai, ai, ai. Três paulistas seguidos. 2010, 2011, 2012, deu Santos. Esse ano deu o quê, Santos? Então, mata-mata, Santos, São Paulo. Aí junta 20 e troca para uma fuga de campo. Mas é que vai me lembrar de que ano foi? Aí não! Pegou muito pesado. Eu não vi muito isso. Pesado. Não, não era nascido. Você não viu, mas tá lá escrito na história. Reconheço. Mas é verdade. É verdade. Mas é verdade. É na verdade. Pelé. Infelizmente, o São Paulo, diante do Santos nos últimos anos, chegou mata-mata. Em mata-mata. Vamos deixar claro, porque o último jogo entre as duas equipes foi 3-2 pro São Paulo. É, mas em mata-mata é cruel, né? Exatamente. Rogério Ceni, São Paulo, time do Benji em campo contra o Santos em mata-mata. Time de quem? Do Benjamin Beck. É, isso aí eu gosto, hein? Beck é o demônio. Como é que chama ele? Benjamin Beck, calção. Benjamin. Benjamin Beck. Não, você é Beck. Benjamin Beck, eu vou bolar ele. Não, por colou, Beck. Ah, é. Ô, Quintino. Pois não. Pô, você tá aí, nosso convidado. Diga só. Você, como jornalista, como repórter esportivo, vai falar de todos os times. Sim. Mas, claro, você assumidamente é santista. Só não falo aquele nome. Quando você... eu respeito a educação que meus pais me deram. Ah, perfeito. Eu dei uma derrapada no programa passado, mas hoje não darei. Mas tudo isso, deixa só perguntar ao seu covarde vingadinho. Hoje não darei. Esse ódio que você tem ao Corinthians é algum trauma por causa do 7-1? Olha, eu não posso ter trauma porque vocês ficaram 23 anos sem vencer o Santos. Mas você não era nem. Vocês estão fazendo um filme da quebra do tabu. Não. Vocês ficaram 11 anos sem ganhar, não, 23 anos do título. 11 anos sem ganhar do Santos. Estão fazendo um filme aí, o dia que Paulo Borges fez o gol. Estão fazendo um filme. Eu não aceito o torcedor do SCCP dizer que jogo contra o Santos não é clássico. Se vocês estão fazendo um filme porque quebraram o tabu que não ganharam. Foi um carnaval no Pacaembu porque ficaram 11 anos sem ganhar. Estão fazendo um filme em pleno século XXI. Na época era clássico, porque você tinha o Pelé. Eu gostei de você, Ademir. O Ademir, Benjamin Zero. É igual jornalista, parabéns. Ô, Benja, dá uma no meio dele, porque o maior ídolo que eles têm, velho, foi um cara que veio aqui fazer peneira no Parque São Jorge e foi reprovado por deficiência técnica. Se fosse o Pelé na vida do Santos, o Santos seria uma ponte preta no litoral. Você sabe disso. Você sabe disso. Que incompetência do teu time. Incompetência. O Pelé era mais um. Bom, se o Pelé foi a maior referência do Santos e a maior do futebol, o do SCCP foi o Marcelinho, foi isso? Ou foi o Neto? Marcelinho tem muito mais título do que o Pelé. Nossa. Marcelinho não quer dizer mais nada. Quem mais é que mandou o Pelé? Muito mais vitorioso. Rapazinho, quem é que mandou fazer uma placa de prata pro Marcelinho na Vila Belmiro? O próprio Pelé, se você não lembra. Em 1996, eu tava na Vila. Ele apelou e o Ronaldo marcou nato e marcou um gol no filho dele. Então quem mandou fazer a placa? O Marcelinho nunca mandou fazer placa pro Pelé. O Pelé Baba Ovo já mandou fazer placa pro Marcelinho. E aí? Não, quem mandou fazer a placa foi o Edson. Foi o Edson. Porque o Edson de vez em quando dá umas derrapadas. O Pelé é eterno, inconfundível, incomparável, e estas vão bater palmas de pé pra sempre. O Edson, de vez em quando, qual pisa na bola. Qual foi o primeiro título nacional do Santos? 1960. Ah, não foi 90, não, né? Os caras foram fundados no dia que o Titanic afundou. O Santos é o único autêntico pentacampeão nacional. É o único. 60, 61, 62, foram 5 seguidas. Esse é o Titanic do futebol, velho. Aliás, no mesmo dia que o Titanic afundou. Um afundou, o outro nasceu pra encantar o planeta. Ah, você tá louco. Só fala um negócio. Nossa, mas olha o Ademir que tá dando um banho no peixe no mano, pô. No dia do 7-1, você tava no Pacaembu? Trabalhei no jogo. E aí? Fez 10 anos agora, você comemorou? Bateu parabéns? Não são votos, peraí. Não é o todo. Peraí, eu te fiz uma pergunta. Depois eu vou te fazer outra. Você me dá a condição pra isso? Mas tem que ter. Eu vou respeitar você. Tá, não vai dar tempo, né? Tá certo. Democrático, né? No dia do 7-1, você chorou no Pacaembu? Mas chorar por quê? Tinha razões pra isso? 7-1? Os caras entregaram o jogo. Eu tenho informações, era pra tomar em 4. O 4 virou 7. Professor Nelsinho, né? Professor Nelsinho, e tinha jogadores que queriam derrubar ele. Inclusive jogadores que depois jogaram no SCCP. E sobre o que você tá me falando aí, do... Agora eu posso te fazer a pergunta, não? Quando você tá trabalhando, por exemplo, você tá lá... Na Rádio Capital. E tem Santos e Corinthians. Tá na Rádio Capital, né? Na Rádio Capital. Ele é profissional. Lá você fala Corinthians ou assim. Agora, brincadeiras à parte, Tirano. Eu não escrevo esse palavrão que você disse. Só SCCP. Palavrão não, respeita. Não, palavrão. Quando tá no ar lá. Mas na Rádio Capital eu falo o nome. Aí não tem como, né? Aí você baba ovo. Não tem como. Não, eu babo ovo em coisas boas, em coisas decentes, em coisas prósperas. Não em imundícies, coisas que não prestam. Aí eu não tenho como babar ovo. E hoje tá 10-0. E por falar em imundícies e coisas que não prestam, vamos relembrar aqui o Mundial, já que vocês foram o último brasileiro que foi pra lá e passou vergonha. Vamos lembrar o Mundial. O Santos tem 2 Mundiais 18, e 3 Libertadores. Mas você não era vivo. Vocês têm quanto? Não, não interessa. Tá na história. Peraí. Você também não era vivo quando quebraram o tabu e você vai assistir o filme no cinema. Você acabou de falar pro Sombra aqui. Ah, mas isso não era vivo quando o Santos fugiu de campo. Agora, o senhor não pode falar aqui a respeito dos mundiais, já que você também não era vivo. Então o negócio é o seguinte: o único mundial que você teve a pachorra de assistir, seu time foi estuprado pelo Barcelona. Não, eles queriam derrubar também o Muricy, é isso? Viu? O que você fez naquele 18 de 12 de 2011? Você chorou? Eu estava no estádio... Você não foi no Japão? Eu estava no Japão. Chupa. Tava lá, então estava trabalhando. Em todas as tragédias você estava ao vivo, né? Você é maluco, hein, Quintinho? Eu estava em todas as tragédias. Inclusive no dia 15 de dezembro de 2002, das 8 pedaladas, foi uma bela tragédia no Morumbi. Eu estava lá também. Pera lá. Volta mundial. O papo agora é mundial. Conta como é que foi seu dia lá. E no 5 muito, você foi também? Com certeza. Eu vou falar algo aqui. Como é que foi seu dia lá no Japão? Vou chegar lá. Do 5 muito, do 5 muito. Dia 5 de fevereiro de 2014. Cheguei o Arouca. O Arouca, que na época eu me dava bem com ele, agora ele não tá, ele tá com raiva de mim. É um trouxa, é. Porque eu critiquei ele quando ele saiu do Santos, porque ele disse que não sairia do Santos via judicial. E eu me dava muito bem com o Arouca, até queria esse slogan que a torcida do Santos cantava, que era um monstro. Fui eu que comecei a criar isso em 2010, na estreia dele contra o São Paulo. No dia que o Robinho fez um gol de letra, chamava Arouca de monstro. Aí fiz algumas críticas no blog, que ele não gostou. Domingo, na Arena Palestra, ele só me cumprimentou com positivo, não tem problema nenhum, vida que segue. Ele queria o quê? Que ele desse um beijo? Não. Ele queria que eu Aranha veio me abraçar, pegou meu novo WhatsApp, conversou comigo. Dá um abraço nele aí, Mota. Entendeu? Tá carente, Motinha, dá um abraço pra quem nele. Aliás, no dia que ele fugiu, foi o primeiro a dar informação, que ele sumiu lá do CT. Ele fugiu, Ademir? Ele tava indo pro hospital fazer exame, pediu pro Lucas Lima parar o carro, desceu, pegou o táxi, pegou a ponte aérea e foi pro Rio. Eu liguei pra ele e atendeu, ele disse o seguinte: cara, agora eu tô meio ocupado, posso te ligar daqui a pouco? Eu tô esperando até agora, mas respondendo dizendo sobre o que eu disse ao Arouca, no dia do 5 muito, eu peguei o Arouca e falei: gente, vocês tiveram a chance de devolver o 7, por que vocês pararam de jogar? A gente não sabia, é claro, ele não jogava nessa época, mas eu dei um aperto dele pra devolver esses malditos 7. Mas vocês já tomaram de 8 também no passado. Que ano? Isso é lenda, isso é lenda. 1942. É lenda. Eu não ouvi, que ano? 42. Ah, legal. Aí você não era vivo. E o 7-1 foi que ano? Mas não tá na história? Já fazem 10 anos, vocês estão comemorando? Você quer matar? Se eu trago aqui pra você. Mas não é o torcedor do SCCP que diz que não comemora vitórias? Vocês não vivem de vitórias, vivem de SCCP? Não tô entendendo o teu comportamento. Não, foi você que disse. Não tô entendendo. E eu vi você, Benjamin. Eu vi você no Japão, em 2005, comemorando ao lado de Marco Aurélio Cunha, o título do São Paulo. Falei, eu não ia falar, mas agora eu vou falar. Eu vim aqui pra falar a verdade. E eu vi você com a camisa tricolor parecida com essa aí. Que você está hoje dando a volta olímpica ao lado de Rogério Ceni e de Marco Aurélio Cunha. É melhor acabar, porque tá um banho, velho. Eu quando questionei. Nossa, mas que lavada, velho. E eu vou procurar no Google aqui e vou lançar nas redes sociais você dando a volta olímpica. Procura. Eu quando questionei aqui esse cidadão aí, o vendedor de siri aí na beira estava do Rio. A respeito do Mundial que eles tomaram 4 do Barcelona, ele fugiu. E agora ele não, quer que eu responda? Eu tava no Japão, sabe? Estava você e Henrique Castelli. Quem? Ah, Henrique Castelli, tá. Ô, Quintino, e tem mais uma história que você não sabe, você então não sabe. O pessoal do Corinthians queria dar um pau nele no Pacaembu, naquele 5-1 que teve do São Paulo contra o Corinthians. O pessoal do Corinthians queria dar um pau. Quem protegeu ele? Seguranças do São Paulo e o Marco Aurélio Cunha. Benjamin. Tá feia a coisa. O senhor nunca me enganou. Nunca. O senhor é um personagem. Parabéns. Ah, meu Deus. Nossa, o Mota hoje tá comemorando. É o aniversário dele. Pode pedir qualquer coisa. Você quer ir pra Santos? Eu levo. Não tem problema. Vem, eu vou te buscar todo dia e trago e levo. Não tem problema. Esse cidadão chamado Ademir Quintino, tá feia coisa, dotado de revanchismo. É o rancoroso. Assim e começou, é mentiroso. Mas não é Ademir, é Ademir. É Corinthians, rapaz. Eu estava no Japão, sabe quando? Dezembro de 2012. Eu, diferente do senhor, fui ao Japão comemorar. Eu não voltei putinho. A viagem era longa, né? É, demora, né? Pra vocês demorou uns 3 dias pra nós, mano. Ah, Benjamin, voltando pra rapidinho, gente, ó. Rapidinho. Deitado em classe executiva. Vocês ainda vão chegar lá. Eu fui a trabalho, eu sou profissional. Possivelmente não. Acho que nem teu filho vai ver novamente o Santos no Japão. Já tem, pintou aí, ó, você com a camisa. Isso é uma montagem hoje. Não. Ah, isso não é montagem, não. Não, não, não. Esse negócio aí. Ô, Domênico, você não vai. Você não vai levar. Eu sou o quê? Eu sou mais imparcial, não sou. Preta, branco, vermelho ou azul? Azul, branco e vermelho. Eu não posso deixar de responder, mano. Aí, Domênico. Deixa eu ver, que é isso aí? O detalhe é o seguinte: o River Plate sim é um grande time. O River Plate da Argentina tá de parabéns. A sua diretoria diz que só vai jogar Mundial se ganhar Libertadores. É, pra você ver... Em 2000, ganhou. Vocês não fizeram isso. Vocês disputaram a Copa do Golfo porque vocês não ganharam de nenhum time sul-americano, de nenhum time europeu. Ganharam de Raja Casablanca. Meu Deus! E disputaram um torneio Trafique pra dar a volta olímpica sem vergonha no Maracanã. Eu teria vergonha de falar isso. Não, você teria vergonha se tomasse 4 numa final de Mundial como vocês tomaram do Barcelona. O negócio é o seguinte, primeiro, com relação ao Corinthians em 2000. Primeiro, o Mundial da FIFA, porque isso é Mundial, quando você engloba todos os continentes do mundo. Ah, tá. Tá certo? O Mundial da FIFA... E não teve nenhuma outra edição. Assim como a Copa... Engano seu, se você entrar no site da FIFA... É que o Santista não tá acostumado com o site, o negócio do cara é carta. O Santista gosta de carta. Mas o torcedor do SCCP tá acostumado a pedir esmola na frente do metrô? O negócio é o seguinte, pega lá, o país sede, como em qualquer campeonato organizado pela FIFA... Ele tem garantido uma vaga aí pro país que tá representando ali, tá certo? Tanto é que uma Copa do Mundo, a França, pro senhor que é mal informado, não disputou a eliminatória de 98 e foi campeã do torneio, ou não? Ganhou do Brasil a final da Copa. O Boca Juniors ganhou o quê naquele ano, então, que vocês ganharam a Copa do Golfo? O que eles ganharam foi o Intercontinental. Porque quando você engloba, por exemplo, dois continentes, você não pode chamar de Mundial. Vocês empataram com o Real Madrid no Morumbi, não ganharam. Empataram com o Vasco no Maracanã, não ganharam. Não ganharam de nenhum sul-americano e de nenhum europeu. Não foram campeões do continente. E vocês têm essa cara deslavada de falar que foram campeões do mundo? Para o mundo que eu quero descer. O negócio é o seguinte, com relação ao hoje tá dando um pau, hein? Ele grita e não deixa os outros. Mas tá feia coisa. O negócio é o seguinte, vou deixar você falar, depois você deixa eu falar, né? Com relação, sim. Com relação ao Real Madrid, o Corinthians foi prejudicado porque teve um gol legítimo do João Carlos naquele jogo. Ah, tá. E não foi válido. É, porque vocês não assistem, vocês só assistem o que convém, tá certo? Um gol legítimo do João Carlos que foi mal anulado, senão o Corinthians teria vencido o Real Madrid. Mas o Rádio foi roubado também. E pelo gol foi. Mas compensaram um erro que o Corinthians deveria ter vencido o Real Madrid. Conta a história toda. E aquele gol que o Edilson fez no meio das pernas do Carimbó, deveria valer 3. Então, segunda coisa... Quer mudar o regulamento agora. Segunda coisa, pro senhor que é mal informado, se o senhor não sabe... Essa foi uma manchete do Olé Brasil, que é aquele pessoal que tira um sarro. Que é bom pra caramba isso. Legal pra cacete. Isso daí eles puseram aspas ali onde não tinha, porque o Ortega não declarou isso daí. Sabe o que eles fizeram na semana do Ganso no Cruzeiro? Você viu, Sombra? Foi bom pra cacete. Você viu do Olé do Brasil, o Ganso no Cruzeiro? Não. Que é melhor, porque ele... Eu posso falar agora? Que mostrar o último jogo do Cruzeiro que não tinha ninguém, né? E aí mostrou e falou assim, não dá, o Ganso tá reclamando porque no Morumbi... É, a torcida tem ido, ele não consegue dormir em campo. Então, bora, isso tá no Olé do Brasil. No Mineirão vai ser mais tranquilo. Aí tem aspas dele. Pô, deixa eu dormir, caralho. Eu só vou discutir de futebol agora. Eu posso falar agora, mano? Torcedores que tem mais torcedores do que idade. A última só. Ele vai humilhar. Você falou que no 7-1 queriam derrubar o Nelsinho. Queriam. Nos 8-0 do Barcelona queriam derrubar quem? Nós perdemos para um time, né? Não perdemos para um saco e bola, como foi no Pacaembu em 2005. Ei, mas queria derrubar Barcelona quem? É um grande time. E queria derrubar quem? Não, ali não quis derrubar ninguém. Mas 4-0 também não. Também não. Aliás, o Guardiola disse que foi a maior apresentação do Barcelona. E por que o Barcelona não veio jogar aqui no Brasil? Ah, onde o Guardiola falou isso? Falou. Pode pegar aí no Google. Não, é sério. Não, agora é sério. Pode procurar. O pé, o Piquet deu uma entrevista. 4-0. Não. Tá com dó. 4-0. Agora, só sobre o... Esse é jogo de... O senhor falou que ia deixar eu falar. Não, mas eu queria perguntar pra você por que o Barcelona não veio jogar aqui pra enfiar 8 em vocês, na casa de vocês. Ia jogar onde? Eles pagaram pro Barcelona não vir. Aí ia jogar onde? Gente, não estamos pagando nem salário. Tu acha que a gente vai pagar dinheiro pra... No voo do Barcelona, eles ligaram no aeroporto e falou, tem uma bomba no voo. Aliás, foi impedido de o Olé Brasil, que você citou, que faz manchetes sensacionalistas e inventam, não é isso? Não, é humorista. É legal, humorista. É coisa divertida. O Mano acabou de fazer uma agora. Por quê? Dizer que ligou pro Barcelona não vir no avião. Ele tá cansado de fazer isso. Aonde? Aonde? O negócio é o seguinte, o Santos, ele, a denúncia anônima, ligaram no aeroporto lá, falaram, tem uma bomba nesse voo. O Barcelona dentro do avião, os caras ficaram impedidos de viajar porque o Santos sabotou o Quintino, agora deixa eu fazer uma pergunta séria pra você. Sério, vamos lá. O seguinte, como é, me explica, como é que o Santos queria o Ganso de volta? Vamos por partes. O Lucas Lima não vai ficar muito tempo na Vila. O Santos precisa de um homem de armação. O Santos não tem dinheiro, a verdade é essa. A diretoria passada... fez transações nada transparentes. A atual diretoria caminha pelo mesmo caminho, desculpa a redundância. Também. Vai muito mal, mas muito mal mesmo. A diretoria passada fez besteiras? Fez muitas. Mas a diretoria atual tinha que ter um planejamento para consertar. Não tem. Está aprovado por A mais B. O Santos não tem um patrocínio master desde 2012. Então, qual foi a forma? Vamos ligar para o São Paulo, trazer o Paulo Henrique e pagarmos apenas uma parte... Menos que 50% do salário dele. Mas a torcida do Santos ia receber ele na boa? torcedor, com todo respeito, torcedor é passional. Mas no dia que ele marcasse 2, 3 gols, se marcasse, porque no São Paulo não tem jogado bem, o Paulo Henrique, aí a relação... É, o ódio, como disse o Vanderlei uma vez pra mim, o ódio e o amor estão muito próximos, então... Eu sempre falei isso pra você. É verdade. Deixei saudade, André. É projeto, né, professor? Deixei saudade, deixei. Planejamento. Planejamento, sempre, né? Então, eu acredito que com 2, 3 jogos que ele fosse bem, o torcedor... Eu já escutei de jogadores que jogaram em outros times de São Paulo e jogaram no Santos. Jogar no Santos é uma teta, não tem pressão. O Santos tomou de 4 do Goiás aí, faz na queda do Marcelo Fernandes. Colocaram 3 viaturas da polícia. Tinham 15 crianças de 15 anos... Saíram do colégio do lado do CT Rei Pelé, que estavam lá na frente. O Leão apanhou lá, velho. Se é torcedor do SCCP, o Leão foi outra coisa. O Leão apanhou lá na vila. Mas isso que você falou. Se fosse torcedor do SCCP, filho, e vinha com a faca nos dentes, 38, 45, coach, tudo que tem direito. Isso que você falou é preocupante. Isso é verdade. O Simpson não vai conseguir resolver o problema. O Simpson? Não. Vai muito mal. Marketing do Santos inexiste. As ações de marketing do Santos deixam a desejar. Tem multa pro gerente, pro superintendente de futebol. O cidadão ganha 85 mil, contrata 12 e só 2 jogam. Pelo amor de Deus, 12! Me contrata Marquinhos do Aldax, me contrata Longini, me contrata Chiquinho. E o Leandro, o que você acha do Leandro, hein? Razoável. E esses 45 milhões na transação do Neymar, o Santos ainda vai ter que pagar uma grana pro pai do Neymar? O ex-presidente já pagou aí, porque falou que ele... Não, isso, pagava nem café no hotel Piccadilly. Já pagou 20 mil 20, aí. 20 pila pra ele. Mas essa era uma briga pessoal entre os dois. Infelizmente, parece que... Eu não entendo essa parte jurídica, mas as informações que a gente tem, eu tenho contato também até com o jurídico do Santos, é de que se a Diz ganhar o processo, o Santos, que já deixou de ganhar muito com o Neymar, porque eu não, na minha cabeça é inadmissível você vender o Lucas por 100 milhões e o Neymar por 17 milhões de euros, e ainda vai ter que pagar o chapéu, a bicicleta, os inteligentes. Aliás, eu tenho uma frase que o pessoal de Harvard, que era da diretoria do Santos, tomou um chapéu do mecânico da CT, que era o pai do Neymar. Ele era mecânico da companhia de engenharia e tráfico de Santos. E é esperto. E ó, absurdo, se perder a causa pro Neymar e perder essa bucha pro Leandro Damião também, porque o Santos vai ter que desembolsar uma boa grana... Perder pro Neymar não, né? Perder pra Diz. A Diz que tem que pagar metade do que deve. Mas ó, se perder essa ação pra Diz aí, que tá reivindicando essa quantia, mais o Leandro Damião, que o Santos também tem uma trolha enorme pra segurar. Essa quantia supera os 100 milhões. Mas, ô, mano, não? Pro pai do Neymar já perdeu. 45 pila. Não, mas fora isso, a Diz tá acionando o Santos também. A Diz tá pleiteando uma grana aí. Eu diria que dá mais de 100 milhões, mas dá uns 70, vai. Juntando o lance do Damião, acho que dá mais, hein? O Damião vai, foram 42 milhões na época, com juros a 10%, dá 60 milhões no final. A grana vai longe. O do Neymar em relação a Diz, eu não sei. A bucha vem alta. Vou contar pra você. Fala, garoto. Antiga diretoria foi conivente com a história do Neymar e com o pai do Neymar pra liberar aquela história de jogar já sabendo que ia pro Barcelona antes do Mundial, tudo. Foi conivente ou não? Pra mim teve 2 erros capitais. O primeiro, o Neymar tinha um contrato até agosto de 2015. Para ele permanecer na vila, reduzir o contrato. Isso eu não aceito. Já falei isso para o presidente Luiz Álvaro. É inadmissível. Você renova contrato para frente. Ou, no mínimo, permanece onde está. Mas jamais voltar para o ano da Copa do Mundo, que foi 2014. Esse foi um erro. Essa é a famosa carta, né? A carta veio depois. Quando liberaram para que não fosse venda de direitos econômicos, e sim da imagem do Neymar. Para negociar quando terminasse o contrato do Neymar. Esses, para mim, foram 2 erros capitais na negociação do Neymar. Agora, tinha que ter ou vendido antes, ou postergado o contrato, mas jamais recuado. Aí acho que foi... Em 2013, o Neymar ficou com a faca na diretoria do Santos para fazer o que bem queria. Porque senão, eu ouvi isso do pai do Neymar algumas vezes, em off, né, conversando comigo fora do ar. Olha, 22 anos e o Neymar vai embora com 100% dos direitos econômicos. Era um direito que ele tinha, porque a lei permite. Eu acho que o grande erro foi... ter recuado o contrato de agosto de 2015 para o final de 2014. Ali, para mim, foi um grande erro. Porque o Santos, pelo menos, teria mais alguns meses para negociar e falar, não, nessas condições não queremos vendê-lo. Até porque o Real Madrid tinha oferecido mais dinheiro. Mas como ele tinha, como bem lembrou o Mota, ele tinha recebido um dinheiro que só foi revelado depois e mentiu, inclusive, na imprensa, dizendo que não tinha assinado nada. Mas isso é motivo de julgamento ainda, de investigação, teve um embrulho jurídico, quanto tempo vai dar? Inclusive, o Neymar não tem ido ao CT Repelé e quarta-feira estava na concentração do esporte no hotel lá no bairro do Gonzaga, tirando fotos com o André Feijoada, o Durval e o... André Feijoada é um bom apelido. É, lá em Santos ele estava fortinho, agora ele está bem. Com o André, o Durval... Tem mais um, rapaz, que eu esqueci agora, que jogou no Santos e está no esporte. Ele tirou foto. E na Vila Belmiro, no CT. Não, mas Durval. Foi o Durval, o André. Não, que ele tirou foto foi o Durval, o André. Foram esses dois. Teve mais jogadores que passaram pelo Santos no esporte, como o caso Michael Leite. O Michael Leite estava machucado. O Wendel, tem o Rodrigo Mancha, o Matheus Ferraz, mas foi com o André e com o... E ele foi visitar o Thiago Maia, né? E Thiago Maia. Quintino, você falou André Feijoada, e eu vejo lá Diego Souza e André Feijoada jogando 10 vezes mais que Ganso e Luiz Fabiano. Mas se colocarem os dois em condições normais com a camisa do São Paulo, eles não iam render o que estão rendendo lá no esporte. É, né? Porque a necessidade faz... E a cobrança também. É, o bafo não... Ô, Quintino, só para ratificar o que você tinha dito e calar a boca do... Infelizmente, meu colega São Paulino, mas calar a boca do Benjamin. É o Corinthians. Pepe Guardiola, segundo o jornalista, amigo dele, Marti Perarnaud, amigo dele, Marti Perarnaud, grande autor do livro Herr Pep, Senhor Pep, revela que Pep Guardiola considerou a vitória de 4-0 como a maior partida de sua carreira. Isso não é a palavra do Guardiola. É alguém que diz que o Guardiola o falou. O cara que escreveu o livro sobre o Guardiola. Só um minuto. Não, aspas é aspas. Aspas só vale do cara. O que alguém disse? Eu posso falar agora que... O cara fez a biografia do cara, mano, ele não vale, não vale a palavra dele? Lógico que não. Ué, Guardiola. Lógico que não. Para jornalista, que vale a palavra, né? Que vale a palavra... Você tá de brincadeira. Você é um personagem mesmo. Parabéns. Se o Guardiola falar isso... Se o Guardiola... Se eu, aí tudo bem. Se alguém disse que... Você tá de brincadeira. Isso não vale, não. Oh, mas também isso não vai mudar. Posso só fazer uma pergunta aqui que ficou... Passou batido. Você falou aqui que o Neymar não vai mais no Santos, nem no CT do Santos? Não tem ido porque a atual diretoria acabou processando o Neymar e as empresas. Jurídica, isso, é, entrou com uma ação jurídica junto à FIFA. Mas ele é proibido? Não, proibido não, ele não vai porque não quer. Ah, mas a partir do momento que você tem uma ação judicial contra determinada entidade, a mesma coisa, por exemplo, hoje a Jatobá não fala mais com o Nardoni, não, óbvio. Não fala mais. Desmembraram o processo, mas é verdade, cada um foi pro lado. Barbaridade! Ué, quando existe um imbróglio jurídico entre as partes. Ô, mano, o único jogador que tem imbróglio político e continua atuando no time é o Pato. É o Pato. Muito bem. Você está ouvindo o Estádio 97, oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Eliar, muito além da partida. Esser, construindo com valor. Agora, o tricolor Benjamin vai falar da Pirelli. Corintiano, Benjamin. Não adianta que aqui é Corinthians, amigo. Não adianta que aqui é Corinthians. As férias estão aí, amigo. E sabe quem está de volta com elas? É a promoção número 1 Pirelli. É, Ademir Quintino, seu covarde. É a sua chance de colocar um pneu top no seu carro e ainda economizar. E funciona assim. Você compra 3 pneus e o quarto é grátis. É isso mesmo, comprou 3, o quarto é grátis. É mais economia e segurança para você. E tem pneus do aro 13 ao 18 em promoção. Então se liguem, amigão. Essa é a promoção número 1 Pirelli. Consulte o regulamento e as lojas participantes em pirelli.com.br. É isso aí. Todos juntos fazem um trânsito melhor. Promoção número 1 Pirelli, Zombinha. Vamos colocar os primeiros ouvintes no ar, vamos aos ouvintes. Oh, abaixa a cabeça aí, o avião do estádio passando aí, ó. Opa! Passou o avião do estádio 97. Esse é o avião que vai te levar para assistir YouTube em Barcelona. O avião da Singapore Airlines, é. Também com apoio da Agência Catalana de Turismo. Vamos aos ouvintes, Dodô. 3284-7097. Hoje nosso convidado mais que especial, o santista, o jornalista, o Ademir Quintino. Santista siga ele, ó, arroba Ademir Quintino. Santista na PJ, né? Na polícia não, na pessoa física é Corinthians. Sabe muito do Santos. Deixa eu só falar uma coisa. Você disse que em 2012 viajou de avião pro Japão? Sim, isso, queria que eu fosse com que dinheiro? Torcedor do SCP não tem dinheiro pra pegar o metrô, rapaz? Nossa, você é um mentiroso. Hoje você é um fanfarrão. Tem aquele monte de velho que vai com a aposentadoria no jogo lá comprar ingresso e fala: ah, você que gosta de ver Google, ver notícias, depois você entra lá no Google lá, vê quantos mil não tinham dinheiro lá no Japão. Segundo, na final contra o Chelsea, a estimativa era 40 mil corintianos no estádio. 40 mil! Foi o maior deslocamento de pessoas, com exceção a uma guerra. 40 mil! Beijo, inclusive, eu queria anunciar aqui, aproveitar o Quintino, né? Gosto muito do seu trabalho. Muito obrigado. Vou lançar meu livro esse mês, né? Lá em livro? Santos, lá a biografia, livro, né, não autorizada do jogador Neilton, né? De quem? Neilton foi pra onde agora? Botafogo. Que fim de carreira aqui, os caras falavam que era o nome, né? Mas, ô Benjamin, essa parte eu não conto ainda, né? Só vai até o Cruzeiro. Ruim de bola. Só até Cruzeiro. É. Alô, então tá cinco páginas. Esse livro será uma bomba, hein? Tem duas páginas no livro. Alô. E o Corinthians queria, hein? Só um minuto, gente. Alô, quem fala? Alô, é o Anderson. Anderson, tudo bem? Tudo bem, Pusca, que pariu! Ô, menina! Ele falou Pusca. O Ademir Quintino não fala palavrão, velho, respeita. Ele falou Pusca. Não, falou Fusca. É, Fusca. Consegui, baralho, 5 dias seguidos tentando, hein? Só? Tem gente que tenta desde quando começou isso aqui. Você tinha pagado conta? Não, mas eu tô falando assim, desde que eu tô em casa essa semana aí, desde acompanhando o programa. Alô? Semana inteira e consegui hoje. Por que você não tá trabalhando, velho? Infelizmente a empresa perdeu o contrato lá. Ih, e estou desempregado momentaneamente. Mas você fazia o quê? Eu era inspetor, cara. Do quê? De aluno? Na verdade, parceiro. Inspetor de segurança. Faça o Pronatec, Lidico. Você vai acertar o trabalho maravilhosamente. É engraçado, só um minuto. O Will Rodrigues mandou uma mensagem para o aniversário do Mota. Mas não dá para precisar a idade, né? O cara não tem nenhum registro de nascimento, queimou tudo no incêndio. Será que é aniversário dele mesmo hoje? Como é que vai se provar que é aniversário do Mota hoje? Não sei também. Ô, Anderson. Oi. É. Quantos anos? É, aí é difícil. Anderson, quantos anos, hein? 22, também. Dois patinhos na lagoa, né? Anderson do que é o nome completo? Anderson Alves de Almeida. O RG 2.2 hoje é legal? Hoje é, né? Porque o nosso convidado deixou o lado de lá tudo escuro. Sensacional! Salvou a hora! Fecha essa boca, porra. E qual que é o bairro? Jardim Iguatemi, quero ver se o GPS meia ninja mesmo aí. Não, eu sou mesmo. Agora, o Jardim Iguatemi... Paulino conhece a cidade toda. Eu vou contar um negócio pra você. É, o Jardim Iguatemi, você tem... Para aí, Ademir, que diz outro, não, deixa eu falar. Se é o que eu conheço, é na Zona Leste. É esse mesmo, veja. Ah. Que não, tem um outro também, mas o outro, se não me engano, é Parque Iguatemi, é diferente. É Parque Iguatemi. Esse aqui é Jardim Iguatemi. É isso mesmo. GPS mesmo, Zona Leste, querida. Perto do estádio sagrado aqui na Zona Leste. Aí, chupa, Ademir Quintino. Estádio Zão da Zona Leste, mano. Chupa, Arena Impressorão, parece um fax. Nossa! Legal de vocês que parece um pinico. Ó, estádio de bairro, velho. Estádio de bairro, velho. Um pinicão gigante lá na Barra Funda. E outra, velho. Saco, velho. Não, quieto, não galinha. É do porco, não. É o dos Caissara lá. Nossa, foi eleito o estádio mais bonito do mundo. Ai, galinha, vai. O estádio do Canal 2. A fazendinha do Parque São Jorge é mais torcedor que é o chiqueirinho deles lá, cara. Mas é nosso, hein? Não tem ninguém tomando, não. Quintino, o nosso também não tá é pago, mano. Não é, não. Não tá fala, viu, mano? Quintino, não fala mal do estádio de Itaquera, que é nosso também, viu? É de vocês também? É do Palmeira também. É isso aí, ó. Olha o que é seu aqui, ó. E agora o padrão Olimpíadas, hein? O negócio é o seguinte, amigão. É, querendo ou não, doa quem doer, o Corinthians ele tá pagando o estádio. O Corinthians está pagando o estádio. Pagando, pediu para pagar no que vem. Então você está mal informado. O Corinthians já pagou a primeira, ele pediu uma extensão aí do pagamento, aí porque todos os estádios que sediaram a Copa do Mundo, que foram reformados para a Copa do Mundo, tem essa prerrogativa de pagar com 36 meses de carência. Já pagou a primeira? O Corinthians vai deixar, Ademir, falar isso aí? O Corinthians pagou a primeira para depois aí sim... Pra depois aí sim tentar aí o acordo pra estender um mas pouco mais tá aí o pagamento. Mas se tá na lei é legal, acabou. Mas lógico que é. Não tem o que falar. Doa quem doer, doa quem doer. Você vai pagar isso aí antes do prazo, mano. Não, mas eu também acho. Mas é, pra falar a verdade, amigo... Se não pagar também não tem problema nenhum, tá tudo certo, tá doado, não tem problema. Ó, amigo, o negócio é o seguinte, cara. É, eu tenho uma opinião aí particular com relação a isso. Eu particularmente não sou aquele cara aí que sou fanático. Ah, tem que ter um estádio. Eu acho que se o Corinthians estivesse jogando no Pacaembu aí, pra mim seria ainda excelente. Eu não fico com essa fixação que todo mundo, ah, pô, mas precisa ter um estádio, Teria um time melhor. Eu não acho, cara, eu não acho. Teria um time melhor. Tudo bem, tá feito ali, a nossa casa, enfim, é na Zona Leste, no bairro de Itaquera, um local que a torcida do Corinthians adora, eu também gosto muito. Mas se tivesse jogando no Pacaembu, pra mim, velho, tantufas, cara. Mas espera aí. Você será a nossa casa também, mas, né, mano? Mas, ô, mano, você não daria preferência em ter um estádio nas condições em que o Corinthians adquiriu ou em outras condições você gostaria? Não, de qualquer forma, RG, porque um estádio, ele é extremamente, não vou dizer deficitário, porque quando você consegue aí fazer o que o Corinthians está fazendo, tá certo? O Corinthians teve sucesso no plano de fiel torcedor, o Corinthians está tendo aí um lucro muito bom com o estádio, apesar de não estar revertendo esse dinheiro aí para o próprio clube, tá, para esse fundo que vai pagar as contas do estádio, as parcelas que o Corinthians tem para pagar. Mas eu acho que o estádio, ele acaba sendo um custo muito alto para que você possa construir. Mas se fosse um outro modelo, seria mas legal, não tem como, hein? RG. Por exemplo, o São Paulo, quando construiu o estádio dele, ele passou por maus bocados na década de 60. Tudo bem, o Palmeiras, quando construiu o estádio dele, foi a mesma coisa. É que o Palmeiras agora ele fez a reforma do antigo Parque Antártica lá, com a ajuda da W Torre. Então isso daí pro Palmeiras, tudo bem, ele tem 30 anos aí, a W Torre tem ingerência em cima do estádio ali durante o período de 30 anos, mas o Palmeiras não colocou um puto. O Corinthians, querendo ou não, ele tem que pagar esse estádio. Sim, ele tem que pagar. Então, talvez e o Corinthians um ele tá sentindo modelo muito isso. Porque, querendo ou não, RG, o Corinthians há muito tempo ele não atrasava salários. O Corinthians passou a atrasar salários quando saíram alguns patrocínios da camisa do Corinthians, e assim como saíram de inúmeros times do Campeonato Brasileiro. O Corinthians ele tinha uma receita muito boa com a bilheteria aí quando jogava no Pacaembu. Esse dinheiro hoje o Corinthians ele já não pode contar, justamente pelo fato de todo o valor que é arrecadado com o estádio ficar na conta do fundo para pagar o estádio. Então não sei até que ponto foi tão vantajoso nesse sentido. Daqui a 30 anos, aí quando o Corinthians já tiver quitado a última parcela do carnê ali, se a gente pode colocar dessa forma, aí todo mundo vai falar, mas pô, é o patrimônio, casa própria. Então, aí que tá. Porque querendo ou não, amigo. E que fase, né? Porque coincidiu num momento da história do país em que há uma retração. Entendeu? É a crise financeira. O Corinthians já não tem a arrecadação que tinha com patrocinadores. O Corinthians ele é extremamente dependente aí desse valor que o Corinthians arrecada aí nas partidas, com a bilheteria, para poder pagar o estádio com uma certa forma. Mas você concorda, né, mano? Ninguém pôs um revólver na cabeça dos dirigentes. Sim, claro, do Corinthians, mas assim, vai ter que fazer, né? Mas, ô Sombra, independentemente da Copa do Mundo, o Corinthians ele já tinha o projeto de fazer o estádio. Isso daí já estava andando, já estava bem encaminhado. É que com a Copa do Mundo, todo mundo sabe que as coisas se agilizam, né, velho? Poderia ser menos. O que poderia demorar muito tempo acaba em uma ou duas semanas sendo avalizado. E o preço, né, muito mais alto. Né? Isso. Então, claro, né? Metade do estádio do Palmeiras é o... É o Corinthians. É o valor que foi da Arena de Itaquera. Aliás, vocês deviam batizar lá de Lulão. Que foi graças a ele que vocês têm alguma coisa. Arena Lulão. Se vocês tivessem alguma expressão, quem sabe algum político ajudasse vocês. Então você é a favor da ajuda de políticos? Não, eu não sou a favor. Ele é a favor da ajuda de políticos? Eu sou a favor, mas o Corinthians ele gera voto, velho. O Corinthians ele gera. Não, mas olha isso. O Corinthians gera voto. Olha a declaração que você tá dando, velho. Olha isso. Olha só. Peraí, eu não tô falando aqui, peraí, vocês são inocentes a esse ponto de não saber isso. Não tem nada inocente, é o que você tá falando. Ou vocês são inocentes a esse ponto de não saber isso. O estádio foi barganha? Não é barganha, mas Morumbi, tudo que envolve... O Morumbi foi também ajudado por um político. Na época do Daldo, o Naldo era governador de São Paulo. Isso você sabe bem, porque você é São Paulino. Não, eu sou corintiano. Nossa! É diferente do senhor, eu leio. Ai. Eu leio, independente se é do meu time ou não. Mas ô Benja, temos que tomar cuidado com algumas coisas. Não é crime. Não é isso. Quando o Laudo Natel foi governador, o Morumbi já estava inaugurado. Mas quem cedeu o terreno, Sombra? Mas o Laudo Natel foi um corintiano. Foi o Ademar de Barros. O Laudo Natel nunca negou que ajudou o São Paulo. E eu não estou falando isso é um crime. Ué, vou fazer o quê? Não, ajudou mesmo. Verdade, mas ele não era governador. Todo político municipal, estadual, ajuda o clube de futebol, gente. Lógico. Todos ajudam. O São Paulo ganhou o CT, o Palmeiras ganhou o CT, o Corinthians... Todo mundo ganha. Não, eles têm concessão. Concessão. Renováveis de 10 em 10 anos. Pode falar até... O do São Paulo vai ter que entregar agora, em 2022. Porra, mas e deu quando? E o do Palmeiras, que renovaram a concessão até 2080. Então, mas é isso que eu tô querendo falar. Ah. O político aqui, não é que ele ajuda A, B ou C. Ele ajuda A, B, C, D e E. O que tá errado? É óbvio que tá errado, não vou discutir isso. Mas ajuda! Todos os clubes de futebol são ajudados por políticos. Do mesmo jeito que várias torcidas organizadas são ajudadas por políticos. Ué, eu tô falando alguma novidade? Ô, Ben, não, isso não é novidade. Você acha que a mídia do Corinthians é tão grande que os outros clubes são ajudados por políticos e ninguém divulga? Só que a mídia do Corinthians é tão forte que quando ajuda qualquer coisa no Corinthians, explode. Todo mundo fica falando, entendeu? Gente, hoje, esses clubes de futebol, cara, o cara ajuda um clube A, B, ou C ou D, o que o cara ganha de voto? É lógico, é o que eu falei. Mas o que o cara ganha de voto? É o que eu falei. Pô, é, espero que esse que tem ajudado não ganhe mais nada. Não, mas eu espero que nenhum que tenha ajudado ganhe mais nada. Acho que a partir do momento que tem tanta coisa mais importante pra fazer nesse país, se tivesse tudo uma maravilha, ajuda mesmo. Vamos ajudar, vamos divulgar. Mas não tem. Eu não tô falando de A, B ou C, todos. Mas, ô amigo, o negócio é o seguinte, com relação ainda ao Pacaembu, eu gosto mais de assistir jogo no Pacaembu do que na Arena. A Arena é legal também, tem a proximidade do campo, é um estádio moderno, é legal pra caramba. Mas eu, particularmente... É frio e antipático, né? Não, não acho frio e antipático, Sombra, mas eu acho que perdeu muito ainda do que tinha o Pacaembu. Tinha uma empatia maior. O Pacaembu não, mas é verdade. Eu respeito corintianos aí que falam, não, mano, você tá maluco. É que é longe, Arena, né, isso. Não, não é isso não, RG. É que eu não sei, cara. O Pacaembu eu me familiarizo mais. É uma questão de costume, né, mano? O Pacaembu você vai a pé, mano. Isso que é a diferença. Não, é essa. Ô, RG, então... a distância da minha casa pra Arena e a distância da minha casa pro Pacaembu é a mesma. Pra mim não difere absolutamente nada. Não, é do Arena, lado. Arena pra mim é um pouco mais próximo. Pra mim também não é demais, hein, Arena, RG, da minha casa é mais próximo, oh, inclusive uns 2, 3 quilômetros do que o Pacaembu. Os dois estádios são ótimos de localização, cara. Lógico que são. Inclusive, a Arena você vai de metrô também. É um lugar excelente, cara. Eu adoro ali. Eu gasto 20 minutos aqui pra Arena. 20 minutos. O Corinthians ficou invicto um maior tempo na em Itaquera. Foi perder pro Guarani aí do Paraguai. Aí, não, o Corinthians só tem duas derrotas ali dentro. Contra o Guarani do Paraguai foi um acaso. Ô, mano, inclusive ali perto de Carvalho, mano. Tem 4 derrotas. Ô, Quintino. 2 pro Palmeiras. Você tem esses iPad aí, Quintino? Essas paradas? Fala aí, perdeu pro Figueirense. Pera aí. Perdeu pro Guarani e perdeu 2 pro Palmeiras. 2 derrotas. 2 a 0. Uma foi nos pênaltis, tem razão. Uma foi nos pênaltis. Mas 2 a 0 foi nas derrotas. Você jogou futebol, né? Eu tentei, mas não... Engraçado, por que você jogou no São Paulo e não no Santos? Porque eu nunca fui aprovado no Santos. Ah, que é isso, que tigre! Eu reconheço minhas limitações técnicas. Ah, mas no São Paulo, jogou, né? Foi o Pita que me levou pra lá. Ah, legal. Você com esse sorrisinho. Você fazia Mas quem que me entregou pra você? Porque meu nome era outro. Quem que me entregou pra você? Eu tenho muita história aqui. E ó, e se ele continuar aos poucos no programa, o Domênico Gato? Eu vou soltando pílula. Tem muita história pra você. Mas o senhor tá sendo incoerente. E as minhas diferenças dele são verdadeiras. O senhor tá sendo incoerente. O senhor disse que eu sou torcedor do SCCP. O senhor cansa de falar isso lá na Fox. Aliás, minha vontade é entrar dentro do televisor igual aqueles desenhos dos anos 80. Enfiar um soco no vosso nariz. Mas infelizmente isso não é permitido. Mas agora você tem oportunidade. Eu vou pegar você no final do programa. Tô esperando, parceiro. E você tá dizendo agora, você deixou aí nas entrelinhas, né? Linguagem subliminar, porque eu joguei no São Paulo. Joguei no São Paulo, joguei futebol de salão no SCCP. Qual o problema? Jogou? Futebol de salão, sim. Mas no São Paulo eu tenho umas histórias boas que eu espero que o senhor conte naturalmente. Oh, que isso, e não faça eu não contar. Não tem muita história no São Paulo, até porque eu era reserva. Tem história, porque tem uma pessoa aqui que tá ouvindo no carro, que te conhece bem, que tá me munindo de informações. Então, onde o senhor começa? Tô sem graça, Guilherme. Não, fiquei sem graça, não. É. Ou o senhor começa a vomitar as coisinhas aí, ou vou começar a falar aos poucos. Mas, você pode falar o que o senhor quiser. Eu desafio o senhor a falar algo contra mim aí. Mas então você vestiu a camisa do Corinthians, Ademir? Você jogou salão lá, você usou o uniforme. Ô, não foge não, Ademir. Você usou o uniforme do Corinthians. Tenho foto de alguém beijando a camisa. Não. Tenho foto. Mentira. Mentira. Desafio o senhor a colocar isso em rede social. Mentira. Jamais faria isso. E tem um áudio aqui também, só falando um monte de coisa legal de São Paulo. Também não tem. Tem. Olha, quando eu me tornei repórter em 97, me preocupei tanto com isso, que eu desafio a qualquer um a achar uma camisa, uma foto minha com a camisa desse time. Não desafie. Olha aí como ele tá no segundo. Ô, Anderson. Olha, um abraço pra você, obrigado. Daqui a pouco tem o terceiro round aqui. Sombra. Oi, diga, Quintino. Rapaz que te mandou aí, tá pra que time? Que te mandou as informações aí, torcedor de São Paulo? Olha, deve ser, porque pelo acervo que ele tem de coisas todas de São Paulo, áudios, fotos e histórias. Não é possível que ele não trouxe rapaz, São Paulo. Só São Paulino tem informação mesmo. Tenho razão. Você é São Paulino pra estar bem informado, viu? Parabéns. É, eu tenho um amigo São Paulino, palmeirense, corintiano, santista, flamenguista, vascaíno. E o senhor mora no Morumbi, ao lado do estádio Cícero Pompeu de Toledo. Também tá enganado. Eu moro tá em tentando mudar o nome da rua lado pra do rua estádio Smart, do Pacaembu. Tá enganado. Você tá ficando nervoso, olha lá, tá transpirando, velho. Olha o semblante dele, coçando a testa. Que vergonha, olha, Ademir. Deixa, meu nome é Ademir Quintino dos Santos. Nasci em fevereiro do signo de peixes. Nascido em Santos. Eu jamais torceria pro outro time. Não, mas tudo bem, mas... Você mas uma ter... fotinho beijando o símbolo é... Mas Júlia, desafio a vocês colocarem, desafio. Leva o meu carro, passa a transferência mas tem, agora. Mas tem gente, aqui, que não pode falar de fotinho de outro time. Mano. Quem? Eu desafio também. Tem gente aqui que não pode desafio, Eu desafio, vamos lá. E já que o papo é desafio, eu desafio, repito, alguém que traga uma foto do Mota... Com a camisa do São Paulo, esse não tem. Ou do Morumbi, não antes de 2005, 2006, por aí. Não tem. Tem, amigão? Queimou no incêndio. É, incêndio da Record. Quem morava dentro da Record. Ô Anderson, um abraço pra você, cara. Boa noite. Obrigado pela audiência. Sobrinha, só um recado aí pro Domênico aí. Fala. O Palmeiras é igual aqueles carros ruins da Fórmula 1. Pode até chegar, mas ganhar é difícil, cara. Os caras ganham, pode vir aqui ganhar um joguinho, um michuruca aqui da gente. Chamou o Palmeiras de Sauber. Na latinha lá. Você falou, como é que é? O Palmeiras veio aí, veio aqui, aonde? Aonde? E ganhou de quem? O Palmeiras foi aí, aonde? Aqui na nossa arena, padrão. E ganhou de quanto? Quanto foi o jogo? Quanto foi o jogo? Quanto foi o jogo, Xará? Quanto foi, Zé Mazanzão? Vai, Zezão. Empate, perdemos no céu. Empate, que empate? Último jogo, trouxa. Tá empate, então. Não, último jogo. Último jogo, Campeonato Brasileiro, Xará. Responde minha pergunta. Você não ligou no dia seguinte porque não tem coragem de ligar? Só liga depois de 500 dias depois. Quando foi o jogo? Quem que passou o babão aí em vocês duas vezes? Nós, chupa, trouxa, retroativo, chupa. E ó, vocês não chegaram na final pra disputar? Porque nós não deixamos. Toda vez o Palmeiras é a pedra no sapato de vocês, ô trouxa. Trouxa, chupa de campeonato. Segue o jogo, sem falatório. Tchau, Anderson, tô te salvando. Um abraço, valeu, tchau. Falou. O juiz. Esse é o estádio 97, oferecimento de Pirelli. Promoção número 1, Pirelli. Na compra de 3 pneus, o quarto é grátis. Consulte o regulamento e as lojas participantes em pirelli.com.br. Tava falando de Palmeiras? Então vamos visitar a igreja do pastor Zé Roberto. Palavras de fé com o pastor José Roberto. Nós estamos aqui reunidos hoje para um bem maior, para provar que o Palmeiras é grande. Eu posso ouvir aqui um Palmeiras é grande? Palmeiras é grande! Mais alto, Palmeiras é grande! O Palmeiras é grande! Posso ouvir um chupa gambazada? Chupa gambazada! Posso ouvir um abestado? Abestado! Aleluia! Temos que acreditar, temos que ter fé. Você, por exemplo, qual é o seu nome? Egídio, irmão. Pô, irmão, tudo bem, irmão? Como é que você tá, irmão? Tudo bem? Meu nome é Egídio, irmão. Egídio... Você acredita que o Palmeiras vai ser campeão? Pô, irmão, olha, irmão, de verdade, irmão, pô, irmão. Ó, a gente, irmão, do elenco, irmão, pô, todo mundo do elenco, de verdade, irmão. Responda o que eu te perguntei. Você acredita que o Palmeiras vai ser campeão? Irmão, olha, irmão, pô, irmão, o título, irmão, na boa, irmão. Todo elenco, irmão, pô, irmão. Para de falar, irmão, pelo amor de Deus. Responde, você acredita? Irmão, acredito, irmão. Aleluia, irmão. Aí, o Palmeiras vai ser campeão do quê? Da Série B? Olha, temos aqui um exemplo de uma pessoa que tá possuída pelo mal. Pelo mal não, mano. Aqui é Corinthians, tá ligado? Pelo amor de Deus, não fala esse nome aqui. Vamos exorcizar esse garoto, vem aqui. Aê, tira a mão da minha cabeça, tio. Cê tá louco, mano? Nós aqui não tem medo de treta não, mano. Olha só, ele foi possuído por um encosto maloqueiro. Corintiano maloqueiro, sofredor, graças a Deus, fora, pó, pó, pó, pó, pó, pó. Olha, agora ele recebeu o encosto da galinha e tá falando em línguas. Sai desse corpo e fala que o Palmeiras é grande, abestado. O Palmeiras não tem mundial. Bate no peito e fala, o Palmeiras é grande, bate no peito. Eu vou falar pra você, vai. Vai o quê? Vai, Corinthians! Palavras de fé com o pastor José Roberto. Ah, é. Essa foi muito boa. Igreja do pastor José Roberto, José sensacional. Roberto. Obrigado. Sensacional. Ademir, bate no peito e fala, o Palmeiras é grande. Fala, o Arouca tá no Palmeiras, bate no peito. Eu não tenho nada contra o Palmeiras, não. José Roberto, obrigado, Ademir. Eu só queria passar um dado. Que o mês de dezembro de 2012 foi o mês que tivemos o menor índice de criminalidade na cidade de São Paulo. Dezembro. Aonde estavam os maloqueiros desta cidade? Então, chupa, mané. Dezembro. Em Tóquio. Inclusive, você deveria chamar, talvez, algumas senhoras aí pra procurar. Juiz! Segue o jogo. Ô, Benjamin, vamos falar da BV Financeira, Benjamin. Ô, mano, ele tá desestabilizado. Segue o jogo. Ô, mano, tá perdidinho. Ele tá desestabilizado. Não, mas foi uma alternativa que eu dei pro cativeiro, pra aumentar o número da torcida do Santos. Mas ele é homem de assumir que ele levantou do lugar dele, veio até aqui perguntar quem era que tá me passando. Tá em choque. Olha a testa dele brilhante. Antes que você fale alguma coisa, eu joguei 8 meses no São Paulo, tive essa felicidade, disputei uma Copa São Paulo, ponto. Nunca beijei símbolo nenhum. Olha! E desafio alguém a achar alguma foto no Google. Perdi pênalti, verdade. Perdi na final da Copa São Paulo, 95. Para de blefar. Não só foi eu não, o Jameli também perdeu o pênalti. Para 95? É aquela que deu a briga. Um abraço pro Jameli, viu? Um abraço especial. O Pitarelli pegou 3 pênaltis nesta tarde. Ah. O Pitarelli foi um grande prefeito. Não, mas foi aquela que deu a briga. Ademir, você era, naquela época, você era profissional. Acho que foi 94. Profissional é outra coisa. Não, nunca fui profissional. Então, juniores. Mas esses juniores começam ali. Eu queria ser meu filho joga na Ponte Preta. Qual o problema? Olha só. Agora ele é torcedor do Santos. O Chulapa. Não foi o maior artilheiro de São Paulo? É, até hoje. E ele torce pra quem? Pro Santos. O Beija, não é o maior representante da torcida do SCCP na imprensa e é São Paulino? Qual o problema? Profissional. O papo aqui não é só que ele jogou no São Paulo. Outras coisas que tem eu tenho mais aqui coisa, não pode ser. Você vê não. Que na hora que eu falei que ele jogou no São Paulo, ele já se desestabilizou. Mas ele falou que ele desafia qualquer outro. É mentira tipo de coisa. Que ele levantou e veio até aqui, você viu. Ele... Não, mas eu quero saber. Eu fui? Eu fui, eu reconheço qual é o problema. Você tá preocupado. E ele assim, ó, quem foi que te falou? Quem foi que te falou? Tá preocupadinho. Olha a cara dele, volta. Meu sonho. Ele falou que eu me tornei tipo jornalista esportivo porque meu sonho era ser jogador. Então, como não fui jogador, de forma frustrada virei jornalista esportivo. E tive a coragem de me identificar com a torcida do Santos. O que não é verdade. Porque você arrumou um nicho. Tá certo. Então você beijou a camisa do São Paulo pra agradar a torcida. Você foi morar em Santos. Já desafiei vocês a mostrarem aí qual a foto que eu tenho. Tem coisa pior. Mostra. Então fale. Eu desafio. Tem foto. Áudio. É, só se fosse fita cassete nessa época. A única coisa aqui. Não, você já ouviu falar um negócio de remasterização? Já viu ou você acha que não existe? Argentina, tem? Ele tá em choque, velho. Eu não tenho essa. A única chance de eu não falar as coisas é você vir aqui roubar meu celular e mesmo assim. Isso é coisa de torcedor do SCCP. Eu jamais pegaria o celular seu. Eu já preveni. Isso aí é coisa do mano, torcedor do SCCP. Eu não faria isso. Eu já preveni. Quem gosta de levar coisa dos outros é torcedor do SCCP. Eu já preveni que o senhor pode fazer qualquer coisa. A Domênica também gosta. Ao meu celular, eu já mandei todo o backup pro celular da minha mulher e avisei: se acontecer qualquer coisa comigo, divulga as coisas desse cidadão Ademir Quintino. Mas fala aí, bebê. Daqui a pouco tem papo sério. O cara mandou a carteirinha dele aqui, ó. Mano, a carteirinha dele se eu te mostrar as coisas. Eu acho que eu vou poupar ele porque eu não quero terminar com o emprego. Vocês estão blefando. Eu desafio. Vou publicar no Instagram a carteirinha de desafio. Publica. Tá, você tá pensando em comprar, trocar seu carro, a sua moto, o seu caminhão? Acesse meucarronovo.com.br. Quero ver voltar pra Santos hoje à noite se eu mostrar as coisas. Blog é a carteirinha de São Paulo. O portal de veículos da BV Santista, não quer colocar, consulte as milhares de ofertas disponíveis. Sim. Através do site é possível comparar preço, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que está procurando. É, e o melhor, sem precisar sair de casa. É isso aí, Ademir Quintino. Não mexe não, aqui é Dom Benjamino. E para financiar sua compra, você já sabe, conte com as condições especiais da BV. É só ligar 3337888. Tá em choque. 3337888. Quem pode beber? Você sempre pode mais, bebê. Bom negócio pra você. Só um minuto aqui. Tá tranquilo. Aí, olha o WhatsApp. Olha o WhatsApp. Beija. Não me sacaneie, por favor. Tá com medinho. Tá com medinho. Não, ele mandou isso? Ele mandou isso aí? Tá com medinho. Não acredito que você falou. Você mandou isso aí. Meu WhatsApp tá aqui. Senhor, além de São Paulino, é um mentiroso. Ah, você tá de brincadeira, hein, Beija? Pode ir pra dentro. Tá telefonando. Tô, é. Pode ir pra dentro. Tô, é. O Léo Souza escreve dizendo: ouvir o Quintino versus Benja no programa de hoje é a mesma coisa que ligar a TV e assistir o tape de Brasil e Alemanha. Depende de que lado. É, o Ademir tá ganhando de 7-1. Tá 7-1 pro Ademir. Ah, hein? Na visão de meia dúzia aí. Não, Beija. Não, bom, ó, pelo meu Twitter aqui não é meia dúzia, não. Lógico, teu Twitter só tem torcedor que se engana lá do Santos. Ai, ai, ai. O teu que é tricolor? Não. Eu tenho todos, mas eu sou corintiano. Ele engana os corintianos. Diga, né? Mano. Tem uma informação aí também envolvendo um atleta brasileiro aí que tava jogando o Pan-Americano, cara. Estava jogando, não tá mais. Estava, né? Inclusive a seleção brasileira já até deixou o país ali também. É o goleiro reserva da seleção de polo aquático, cara. O cara chama Chey Bezerra Matos. Sim. O cara é o goleiro reserva da seleção brasileira masculina de polo aquático. Certo. Esse cara, ele foi indiciado pela polícia canadense por uma tentativa de estupro, cara. Caraca! Lá eles utilizam o termo aí abuso sexual, mas pelo relato da policial aqui, Domenico Gatto, que cuida disso daí... Suspeito, né, mano? Não, ela pediu até inclusive aí para que as autoridades brasileiras aí ajam em conjunto para pedir a prisão preventiva. Mas o cara já falou, ele diz, na versão dele, ele diz que a coisa foi de boa. Isso aí. Foi um moço de 22 anos que a coisa rolou naturalmente. Então, diz ele. Agora você pode pegar uma proveito. Você lembra quando quiseram ferrar a vida do Robinho na Inglaterra? Né? Essa história, por exemplo, o Tyson. O Cuca teve uma acusação dessa, lembra? O Tyson, cara, bicho, para. Será que ele tinha culpa mesmo? Aqui, Tino, na boa. Lembra do caso do Tyson? Lembro. E do Robinho também. Não tem cara de armação, meu? Os Estados Unidos, você consegue detectar se a pessoa foi estuprada ou não, gente. Os Estados Unidos, às vezes... Também, mano. Tem umas coisas que não dá pra entender. E por coincidência, são contra negros nos Estados Unidos. São contra negros. O pai que foi preso lá uma época, tinha muita discussão em cima da prisão dele. Mike Tyson foi preso, tinha muita discussão. Sempre acontece algumas coisas. Os Estados Unidos, que é um país legal pra caramba, mas é um país aí que em certas regiões é de um racismo absurdo. Concordo. Vocês viram essa semana, a mulher morreu. Exato. A mulher que saiu do carro lá, que pediram pra revistar. Sim. Mulher saiu, deram como que chama aquele... Choque. Taser. A mulher morreu 3 dias depois. Teve um outro cara lá, um negro, há uns 2 meses atrás, que fugiu, ok? Mas o cara tava... Foi baleado pelas costas. O cara estava já rendido e baleado. Então tem umas coisas que acontecem... Tá, mas você falou do Mike Tyson, é outra história. O Mike Tyson é um estupro também, que é... O Mike Tyson foi caô, pô. Não foi que... nada, não fez então, nada. Ele foi preso, o cara... foi estranho. Mas há controvérsia. A verdade do Mike Tyson como é que... Do Tupac, tava sem graça o boxe. Precisava dar um jeito de eliminá-lo. Mas, Ademir, ninguém bate na porta de ninguém às 3 da manhã pra pedir um café. Porra, velho, no hotel. Depende, o Domênico pede. Ah, o Domênico, isso é o Domênico pede um café. Mas esse lance que o Mano... Não fala da minha mina não, hein? Esse lance que o Mano tá falando, rolou uma festinha, né? Aí teve essa parada toda. Agora o problema é o seguinte, hein? A pena mínima lá é 12 anos. Se for comprovado... É do cara contra ele. Eu não sei aí, talvez se a polícia canadense aí possa estar sendo leviana nesse caso. Mas você consegue detectar aí, através de exames, se a pessoa teve aí uma relação sexual com consentimento ou não. E a partir do momento que você faz alguma coisa à força com alguém, Domênico Gatto... Deixa marcas. Marcas, né, existirão no corpo. É. E um perito, um cara que cuida dessa área, ele consegue detectar... Ah, mas se a pessoa estiver meio chapada? Assombrar. Ah, gostou de uma parada mais rádio. A Domênica deixa em mim, marcas-me, não é a força. Não é o Bill Cosby lá que dava uns remedinhos para as meninas ficarem meio... Ué, e não tinha o Roger Abdenassi, o médico também? É, o outro também, pô. E aí? Aí você vai achar força... Olha o estrago que o cara fez. O Bill Cosby, que era um cara, né? querido, idolatrado dos Estados Unidos, assumiu. Nossa, as mulheres. Que ele estuprou, sim. Enquanto isso, não pode andar 70 na marginal. Vocês estão de sacanagem. Ninguém aguenta mais, hein, mano? Você tomou multa vindo pra cá. Sabia disso? Não. Então você se ferrou, velho. Já vai juntando dinheiro. Mas se você não tá de carro, você pode ir de avião. Está no ar mais uma promoção. O avião do Estádio 97. Desta vez, você vai a Barcelona assistir a um dos maiores shows do planeta. U2. Promoção avião do Estádio 97. Fique ligado no Estádio 97 e anote quantas vezes você ouve passar o avião do Estádio 97. Vencedor ganhará passagens diretas para Barcelona, hospedagens e ingressos para Red Zone, o melhor lugar do show com direito a acompanhante. Leia o regulamento no site 97fm.com.br. Apronte seu passaporte e fique ligado no Estádio 97. U2 em Barcelona. Promoção avião do Estádio 97. Apoio Singapore Airlines, uma das companhias aéreas mais premiadas do mundo. A Agência Catalana de Turismo, Catalunha, um destino incrível para os seus negócios. U2 em Barcelona. Essa promoção é sensacional, meu amigo. Você tem que ficar ligado aqui no Estádio 97 e anotar quantas vezes você ouve passar o avião do Estádio 97, tá bom? Você não precisa anotar todos os dias, não. Você pode anotar o dia que você estiver ouvindo, qualquer dia. Mas fique atento, hein? Fique atento. Tem que anotar quantas vezes passou durante um programa inteiro, tá bom? Então anote aí, porque a partir do dia 28 de setembro, o primeiro que entrar no ar no Estádio 97 através do nosso telefone, o 3284-7097, e disser corretamente quantas vezes ouviu o avião do Estádio 97 passar em qualquer dia do Estádio 97, ganha viagem com passagens, hospedagem, ingressos para assistir ao show do U2 na Red Zone, tá bom? É a promoção avião do Estádio 97. Então toda vez que a gente solta aqui o aviãozinho, lógico, o avião que tá no spot, né, de divulgação, não vale. É quando a gente solta o avião sozinho dentro do programa, tá bom? Anotou? Tá anotando aí? Promoção avião do Estádio 97. É, qual programa te leva pra assistir U2 em Barcelona, com uma companhia aérea sensacional que é a Singapore Airlines, e pra um lugar maravilhoso, como a região da Catalunha, hein? Apoio Singapore Airlines, comemoração de 50 anos de Singapura, quem ganhou o presente é você. Ó, tem promoção só até o dia 26. Barcelona em classe econômica, a partir de $688. E executiva, a partir de $2.488. Para quem conhece ali o preço de passagem, tá barato demais. Consulte o site singaporeair.com. Também apoio da Agência Catalana de Turismo. A Catalunha é o patrimônio artístico único na Europa. Um lugar delicioso. O RG já esteve lá. Sabe bem, né, velho? Show de bola. O Mota já disse que já teve, mas não vou perguntar, porque nunca sabe. Show porra, de bola. É, o Mota diz que tem ruas largas, avenidas largas, muitas árvores e lojas. Até esquinas tem. E aí em Londres, parece que ele disse que... Eu perguntei, você gostou de Londres? Ele falou, olha, muito legal. Tem avenidas largas, isso. Tem árvores, tem lojas. É verdade. Já teve em Barcelona? Não. Então chupa. Eu vi várias vezes. Nossa! Ai, como ele é fofo! Mas, ô Mota, as vezes que você teve em Barcelona, foi bancado por um macho? Algumas sim. Ai, eu prefiro não ir assim. Que momento! Pô, toda vez problema, que eu alguém, velho, não tenho culpa de ser gostoso. Ai, gostosa é mesmo. Porque pro cara bancar tem que ser bom que você faz, não eu, tem? Eu ainda então, prefiro viajar. Eu não tenho culpa. Pode até demorar, mas... Ué, mas cada um aqui, usa, vai, cada um usa aquilo que pode, me filho. Banca, Domênica, me banca. Peraí que o Ademir Quintino tá ligando pro advogado dele ali, ó. O Ademir Quintino tá em choque, ele tá falando uma missão. Não, é nada disso, eu vou falar. O filho dele falou, pai, é verdade. Ô Bota, será que a Domênica me banca? Lógico que banca. Domênica banca. Ah, lá, tá em choque. Três casamentos que ele faz e tira. É, a Domênica faz bastante casamento. A mãe banca sempre o filho. Qual é o telefone da Domênica fazer casamento? A mãe? Não, Domênica, fazer casamento. Conheço o Domênica. DJ Domênica. Mota, não fuja do assunto, Mota. Sim. Quantas vezes você teve em Barcelona bancado por um macho? Ademir Quintinho. Por um macho? Acho que 6 vezes. 6 vezes? Pô, então você Seis vezes em Barcelona. Eu morei em Portugal, trouxa. Eu ia pra lá direto. Outro dia você falou que gastou 4 milhões até hoje. Nossa, já aumentou pra 4, caraca. Se foi tudo bancado, você não gastou nada. Não, mas eu morei em Portugal. Mas você não teria sido tão vago quando o Sombra te perguntou o que, que tinha lá em Barcelona? Quando você falou que tinha lojas com as nossa, mas agora eu vou fazer o guia turístico do estádio. Você poderia dar alguns detalhes. Fui em Barcelona. Você tinha um patrocinador? Aí você se ferra. Você tinha um patrocinador? Patrocinador português, é isso, Mota? O mundo segundo os brasileiros. Você já teve patrocinadores de que nacionalidades? Português, árabe, espanhol. O Sombra acredita. Mesmo? Você já transou por dinheiro com árabe? Todas. Não, foi por amor. É. E qual foi a melhor transação? Uma portuguesa, uma árabe, uma brasileira? Italiana. Italiana. Oh. Que momento, hein? A minha também, gozado. A sua também? Muito. Não, a mais gostosa e única até hoje. É o quê? Italiana? Italiana. Ah, é? Nervosa, irritada, né? É, embora. Tá certo. Ô, Motinha, tem notícias do porco aí ou não? Onde não? Tem notícias do porco, mano? Não tem. Hoje não tem. A única coisa... Não liberaram, peguei, juro por Deus. Não liberaram o Leandro pro Santos? Fala de nós, vovó. Ô, Quintino, liberaram o Leandro pro Santos? Ao contrário dos mentirosos, fanfarrões e mal educados torcedores do SCCP. Torcedores não, porque torcedor do SCCP é o... É o Mano. O Beija tricolor. Eu estava conversando com o diretor do Santos aqui pro Zap Zap. Sim, sim. E a informação que eu tenho é que o Leandro já está praticamente certo com o Santos. E o que o senhor tá pegando é que o Santos ainda tenta colocar uma cláusula pra ficar com uma porcentagem dos direitos econômicos do jogador, mesmo só pagando os salários. Certo. Eu acho que vai dar samba. Feliz? Dá 100%. Tô feliz. O torcedor Ademir Quintino, acha uma boa negociação? Ah, o torcedor é outro time. Você gostou disso? Não é a sétima, a oitava maravilha do mundo, mas pra quem não tem... Melhor do que New Show, que é o centroavante que vai substituir o Ricardo Oliveira. E o Neto Berola, o que você acha disso? Eu também acho. Neto Berola, o que você tá achando? É um corredor. Olha, Quintino, olha que o Neto pode Berola falar, é melhor. Esse cara, mas esse cara é quem? Bom jogador. Quem? O Neto Berola. Tá, eu até... Não tô falando que é craque. Não, ele é jogador pra contratar. Melhor futebol, que o Leandro. No futebol brasileiro. Ele é bom jogador, é bom jogador. Futebol concordo contigo. Hoje, Neto Berola é... Mas ele não é melhor do que o Thiago Ribeiro que saiu. Não, lógico que não. Aí não. Então, o Thiago Ribeiro era mais, mais jogador que o Thiago Ribeiro. Mas o Santos não tinha dinheiro pra pagar o Thiago Ribeiro. Era muita grana o Thiago Ribeiro. Exatamente. Então, pra quem não tem nada, é alguma coisa. O Leandro vai ser bem-vindo. E eu acho que o jogador Leandro, que o Mota mais gosta. E eu concordo com você. Eu acho que o Leandro é melhor que o... New Show. O New Show. E o informamento aqui, o Gabriel Jesus saiu com dor no joelho hoje do... Do treino. Quem? Quem? Gabriel Jesus. Ó, Ademir Quintino, sabe qual jogador que o Santos precisava? Qual? Pelé. Amaral, volante do Palmeiras. O Pelé também precisa. Agora, precisa de um volante. O Santos tem que contratar dois volantes urgentes. Concordo. Porque senão corre risco de cair. Mas, por favor, não me contrate em quantidade. Contrata em qualidade. Né, é, cão de guarda, o número 5. É, RG. Não é lógico, isso todo mundo sabe. O Santos contratou 12 e só jogam dois? O goleiro e o centroavante? Ô, Quintino, aproveitando o seu conhecimento em cima dos ex-jogadores do Santos, o Ganso. Esse Ganso que tá no São Paulo, qual é o problema? O problema, eu acho que... Vamos por partes, vai. Vou tentar ser o mais breve possível. No Santos ele começou a cair o rendimento quando ele queria exigir a mesma condição que tinha o Neymar. E ele ficou de beicinho. No São Paulo me parece que acontece algo parecido. Ele perdeu, desculpe a palavra até forte, o tesão de jogar. Sim. E ele precisa de alguém ali em cima dele para que ele... Porque qualidade ele tem. Que ele volta a jogar, só me explica um negócio. Pois não. Você acha que ele volta, não? Ele... jogar o futebol que ele já jogava. Tá com 26 anos, hein, gente? Não é mais nenhum menino. E a cirurgia atrapalha ele? Me explica o um negócio, Quintino. Ele, você falou, ele perdeu o tesão de jogar. Quando ele tava no Santos e o São Paulo levou ele, eu ouvi dizer... Já tava falando assim, já. Olha, ele perdeu o tesão no Santos, ele precisa mudar os ares. Aí ele foi pro São Paulo. Ele tá 3 anos no São Paulo. Ele já tá sem tesão, já precisa mudar de área. Mas ele fez um bom campeonato brasileiro ano passado. Ah, você tá de brincadeira. Não, ano passado. Foi o único momento que ele jogou. Ele foi bem. Ele é super estimado, gente. Ele dá dois passes. Ele jogou bem. Eu falei pra você, você não acredita em mim. Gente, dois, três passes. O São Paulo foi vice-campeão brasileiro e o Ganso tava jogando bem, meu amigo. Ele dá dois, três passes, ele é Deus. Craque, pra mim, de 90 minutos, ele tem que participar pelo menos metade do tempo de forma intensa. Então, pra mim, o Ganso Teve lampejo de craque no Santos, mas no São Paulo nunca foi. Não, craque, não, mas peraí, craque. Não, mas eu acho que o Ganso. Mas ele jogou bem. É que ele não mas teve bons momentos. Pelo nível do futebol brasileiro, ele foi bem no São Paulo no passado. Ele teve bons momentos no Campeonato Brasileiro, ninguém tá dizendo que ele é um mega craque. Porque os bons momentos. É que você é 880. Não, não sou 880. O cara é gênio ou o cara é um lixo? Não é. A gente tá falando com o coração, eu entendo. Porque o São Paulino. Não tô falando que ele. Bons momentos o quê? Acontece que os bons momentos do Ganso é o seguinte. Quando o Ganso dá um passe pro Luiz Fabiano fazer gol, são 3 meses que se vive desse passe e se fala, olha, um gênio, é o 10 das antigas, é, olha, ele não faz um gol, entendeu? Ele joga 15 minutos, semana que o Minelli, semana eu tive com o Minelli perguntou, quantos mil metros tem um campo de futebol? Com quantos mil metros? Quantos metros tem um campo de 105. Futebol? 105. Ele falou, ele joga num pedacinho só. O Minelli falou isso pra mim. Não joga, gente. Aí ele bate um lateral. Nossa, olha que categoria, que elegância. Vocês estão mas ele tem top, mas, claro. Vive de 6 meses do Santos em 2010 e ponto. Já sabe. Mas, ô Quintino, diz aí sobre o Ganso. Eu acho que voltar a qualidade técnica dele que teve em 2010 vai ser difícil, porque depois ele passou por 2 intervenções cirúrgicas e já tinha tido uma nas categorias de base. E você acha, então, que essas cirurgias limitam mesmo ele? Ou... Eu não vou dizer o nome do médico, mas eu ouvi de um profissional... da medicina do Santos, que o Ganso só joga ainda porque ele é diferenciado, porque com as cirurgias que teve, por tudo que já aconteceu no joelho dele, não era nem pra jogar mais. Ele não se machuca, isso é verdade, ele não se machuca. Ele no São Paulo, não lembro de contusão do Ganso. Verdade. Não, ou seja, ele não é um cara de ter contusões musculares, né? Mas você acha que as cirurgias deixaram ele com limitações de movimento? 3 intervenções cirúrgicas no joelho, eu tô bem à vontade pra falar, apesar de não ser atleta de alto rendimento, tenho 4. Então, você fez 4 cirurgias de joelho? Mas o meu foi acidente de moto. É mesmo, rapaz? Estava indo para Vila Belmiro em 2013, dia 21 de agosto, Santos e Grêmio. Estava numa bis, estourou o pneu traseiro. Eu caí, vi um caminhão cegonha atrás de mim, fiquei desesperado. Caraca. Joguei a bis para o lado direito e parei algumas toneladas no joelho direito. Estourei tendão da patela, ligamento cruzado posterior anterior, canto póstero lateral. São 4 cirurgias no joelho direito e 1 do esquerdo, porque do esquerdo eu tive que tirar para fazer enxerto no direito. Sim. E mas nunca você mais anda normal, mas jogar bola, Bruno, não consegue de jeito nenhum. Não, até tento mais longe. Mas, porque... Ademir, você acha que o problema é mais psicológico? Porque a gente vendo ele jogar... Eu acho que o problema é mais psicológico então, que físico. Então, justamente, você vê, Ademir, que ele não parte para cima no mano a mano, não dá um drible, não dá um esticão, que é um chute longo, de fora da área. Ah, mas ele não tem, como dizer. Ele não engata a terceira. Então, mas antigamente, Sombra, no Santos... Não adianta ele pôr pro lado que ele não engata a terceira. Mas, por exemplo, um mano a mano, ele fazia. Mas, ó, o volante na frente dele, ele dava o drible. Agora mas, não dá o Ganso, eu acho que a lesão dele, eu acho que tem mais a ver com a parte psicológica do que clínica. Não falei isso. Porque quando você tem, por exemplo, um acidente... Um acidente é diferente, que você destrói talvez aí parte da articulação, enfim, é uma outra circunstância. Agora, quando você tem uma lesão por causa do futebol, que seja uma fratura, alguma você coisa tem medo de novo. Você passa, talvez aí, tudo bem, em 1950, o cara era praticamente inutilizado quando ele passava por uma cirurgia no joelho. O Levi encerrou a carreira com quantos anos? Então, 28, né? Hoje, uma cirurgia no joelho é um negócio não tão complexo. Hoje uma cirurgia no joelho é um negócio não tão complexo como era antigamente. Então hoje, por mais que o atleta ele fale, mas pô, a lesão tá prejudicando ainda, mas ele passa na mão de um especialista, ele tem talvez toda a tecnologia a seu favor. Tudo bem, tem a lesão ali, existe a lesão, não tô falando que o cara vai voltar 100%, mas ele volta pelo menos 90, 85%. O Ganso, ele não tá jogando talvez aí no São Paulo hoje, mesmo em boas partidas, 60% do que ele já jogou no Santos. Concordo. É que o subconsciente dele hoje é muito mais pra proteção. Só pra finalizar do Ganso. Ele tá chateado que ele não vai pros Estados Unidos. E eu também me equivoquei. Ele tá chateado que ele não vai pros Estados Unidos? Eu também ficaria. Óbvio. Meu pai falou, acabou além, o passeio. Além do que ter uma grana bacana e tal, mas porque no futebol dos Estados Unidos, gente, nós vamos ver o Ganso toda semana pintando e bordando. Pra ele seria tecnicamente muito melhor. Muito melhor pra ele jogar lá. Só joga velho e morto. Só pra finalizar do Ganso. No Santos ele era o grande coadjuvante porque tinha o Neymar que fazia horrores. Do São Paulo tem o Pato, que com todo respeito, é outro acomodado. É verdade. Ô Quintino, e eu vou agora falando não como santista, né, mas como repórter, cara, como jornalista. O Osório, qual a sua opinião? Minha opinião é que vai demorar para dar certo porque nós temos uma cultura de não gostar de estrangeiros. Mas ele tem excelente leitura de jogo. Primeiro jogo dele, São Paulo e Grêmio. Ele percebeu que o lateral do Grêmio era improvisado, trocou o Michel Bastos de lado e ganhou o jogo ali. Eu acho que ele tem muita chance de dar certo no Brasil. E eu particularmente torço para que ele dê também, certo. Também. Porque ele é um belo treinador. Agora tem que parar com esses mimimi igual o Ganso, fica de beicinho. Mas isso aí atrapalha o quem trabalho. Quem é o melhor técnico do Brasil, Quintino? Sabe um negócio legal que ele faz, Quintino, que eu achei legal pra caramba do Osório? Toda vez tem essa polêmica aí, né? Os bilhetinhos? Não, Ganso, o outro que sai bravo, o Michel Bastos, o Luiz Fabiano. O que ele faz? Ele não dá showzinho, ele não cria polêmica na mídia, ele não fala que isso é papo da direção. Sabe o que ele fala? Entra e joga. Ele joga o cara pros leões. Ele bota o cara. Ele joga o cara pros leões. Não vai jogar? Ó, joga, tá aqui o jogo. A torcida tá assistindo vocês pela TV, a torcida tá na arquibancada, vocês não querem jogar? Ele faz os caras se queimar sozinho. Eu acho isso legal pra caramba. Não precisa dar showzinho. O cara tem que resolver dentro de campo. Não resolve? Se fez com a torcida, pô. Mas eu acredito nele, respondendo objetivamente a pergunta. Quem é o melhor técnico do Brasil pra você, Ademir? Hoje? Sim. Pergunta dificílima, hein? Eu gostaria de ver o Pepe Guardiola dirigindo a seleção brasileira. Mas e no Santos, esse tempo todo que você trabalha com o Bruno Santos? Quem foi o melhor técnico que você viu? Leão. Leão? Surpreendente, cara. Dos que eu vi no Santos? Leão, porque pegou uns meninos, não tinha nenhuma vaidade, ele conseguia controlar. Porque se pegar gente com já jogador rodado, cheio de vícios, aí o Leão tem prazo de validade. Quem derrubou o Dorival na primeira passagem foi o Neymar? Foi. Foi? Jogou o isotônico no peito do auxiliar técnico Ivan. E o Dorival disse, ele não joga contra o Guarani e não joga contra o SCCP. Jogou contra o Guarani, contra o SCCP não jogaria, a diretoria fez o seguinte, mandou o Dorival embora. Mas, como o destino escreve certo por linhas tortas, ele jogou contra o SCCP e o Santos perdeu o jogo de 3-2 com o Neymar e tudo na Vila Belmiro. Aliás, o Santos não entra no G4 há 173 rodadas, desde 2010. Estádio 97, hoje recebendo Ademir Quintino, jornalista e torcedor do Santos, fanático. Vai passar de 200 rodadas, hein? Estádio 97, tem oferecimento do Grupo Esser, construindo com valor. Eliar, muito além da partida. Pirelli, promoção número 1 Pirelli, na compra de 3 pneus, o quarto é grátis. Consulte o regulamento e as lojas participantes em pirelli.com.br. Mano, vamos falar da Bozano, fim de semana, opa, vai ficar tudo bem barbeadinho. Com certeza, não, não? Sexta-feira à noite, a galera pronta pra ir pra balada. Você vai pra balada? Tá chovendo. Todo mundo passando a vareta no esmeril, né, velho? Você ia pra praia, mano? Vareta no esmeril. Não, eu vou pra praia. Tem temporal, velho. Não, eu vou pra praia. Deixa eu ver praia, como vai estar o tempo assim na tua praia, deixa eu ver. Pode ver aí que possivelmente amanhã, não vai a parte da manhã, talvez aí tenhamos sol, mas a previsão é de chuva à tarde e à noite. Você que curte um surf, cuidado com o tubarão, viu? Ah, não, tranquilo. Apesar mano que o tubarão não é mais igual antigamente, não morre. Ele não morre demais. Tubarão frouxo. Tubarão frouxo. E permite a réplica ao mano? Ah. É verdade. Eu acho que o Santos vai passar de 200 rodadas sem entrar no G4. Mas pra quem ficou 23 anos sem ganhar um estadual, vivo, isso é moleza. Eu não era vivo, não tem problema. Eles comemoravam o quarto centenário de 54. E aliás, o Sormani, teu amigo do Fox Sport, tem razão. O SCCP tornou um pouquinho grande depois de 90, porque até 90 não era nada. É, e o Santos não é grande até hoje. Não, não, e você que gosta de datas, você deveria se lembrar que o Corinthians enfiou 11-0 no teu time em 1920. Tá no almanac do teu time. Procura lá, nas primeiras páginas. Você está blefando, você está blefando. 11-0. Não, não, tá lá. Procura lá que você vai achar. Tudo ele acha que é blefe. É. Oba, você viu? Eu vi. É blefe? Não. É... Ó, oh, mano, amanhã o apelido litoral, dele, ó, olha pra onde você vai lá. Ó, 90% de chance de chuva durante o dia. Cuidado, mano. À tarde. De manhã vai estar sol e eu gosto de... Não, de manhã, que eu tô vendo de manhã mesmo. Mas não faz mal, eu gosto de correr na praia. Pode ficar de galocha. Eu gosto de correr na praia de manhã. Ó, temperatura máxima amanhã, 21. Tá. E aí, ó, vou mandar um recado agora pro meu amigo, o Ademir Quentinho. Que o apelido dele na concentração era assim. Não, mentira. Ademir Quentinho. Não é isso, né? É, Ademir. Ele não respondeu, hein? O homem não perde aquele jeitão de garoto, é ou não é? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada, nunca dispensamos uma partidinha de futebol junto com os amigões, mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis, que contam com a exclusiva tecnologia B-Effect, que vai proteger e hidratar sua pele. Sua pele que tá toda áspera, velho. Nossa senhora! Até sua esposa tem medo de encostar em você, porque sua cara parece uma lixa. Nossa senhora! Tem que se cuidar, amigão. Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera, para você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. E além de tudo isso, a Bozano traz uma grande novidade, hein? A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção oferece muito mais performance pro seu dia a dia. Vai olhar agora aí sua axila, velho. Não vai estar aquela mancha nojenta, parecendo uma pizza, véio. Nossa, ligando o cotovelo até o umbigo. Meu Deus, tem que se cuidar, cara. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Então vamos agora a mais ouvintes, três ouvintes na sequência. Agora é a hora do momento sem parar do Estádio 97. Três ouvintes na sequência. Baixe já o aplicativo Sem Parar e aproveite tudo que a vida tem de melhor, Dodô. Sem parar até no celular. Alô? Que coisa. Alô? Me fala. Adriano! Hã? Consegui, Maranhão! Adriano do que, Adriano? Voz de desenho. Adriano do que? Deixa eu parar o carro, pelo amor de Deus, que eu vou bater o carro. Não, bate não, pera. É bom bater porque tem tragédia aí, entendeu disso? Que tragédia, o que é? É uma maravilha pra gente. Adriano do que, Adriano? Adriano Pereira Siqueira. Pereira Siqueira. Queimou aí, quantos anos, hein, Adriano? Eu tô com 27. 2.7 RG hoje. Tá no vivo agora? Hoje, RG. Ah, esse aí é o famoso calendário, Dodô. Como assim calendário? Como assim, RG? Adriano, Adrimês, Adristenão. Ah, sensacional! Salvou a hora! Você tá no Viva Voz, velhinho? Ô, velhinho! Tá no Viva? Você tá no Viva Voz? Não, alô? Não tô, não. Ah. Então tá bom, Adriano, qual o bairro que você mora? Então, o seu Dom Benjamin não vai aceitar. Eu acho melhor falar a cidade, né? Porque o bairro não vai aceitar. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. Se você falar a cidade, o que eu vou adivinhar? Mogi das Cruzes. Ah, mas falou. O animal. Eu falei, não fala a cidade. Você fala a cidade, eu vou adivinhar o quê? Ah, ô, juiz. Desculpa, eu não escutei. Isso, juiz. Animal? Mas tá animal. Ó, amigo. Tá desculpado. Eu sei que você deve gostar da sua cidade, cara, mas não tem nada mais absurdo do que Mogi das Cruzes, cara. É a cidade que tem mais radares. Não, o São Paulo já tá tentando bater. Não, não, não, nada São Paulo se compara. Tá, gente, vocês não têm noção do que é Mogi das Cruzes. Não, Mogi é imbatível. Nossa, velho. É impressionante. Não, mas o prefeito tá tentando. Você tem uma ideia, ô amigo. Vocês reclamam não, mas da até marginal. Pelo tamanho. Tá, amigão, mas pelo tamanho de Mogi. Ô amigão, daqui a pouco eu estarei indo pra aí, porque eu utilizo esse caminho aí pra poder descer pro litoral norte. Boa, mano. E naquele pedaço ali, depois daquelas lombadas eletrônicas ali, que tem ali na região central de Mogi, aquele pedaço que vai descer sentido. Não, você fala da Mogi Bertioga. Isso. Antes de chegar na Mogi Bertioga ali, antes de descer ali, a serra, aquele pedaço da última lombada eletrônica que tem ali. Em direção à própria estrada que vai dar acesso à serra, eles colocaram 5 radares novos. É, uma sequência louca. É um absurdo, cara, é um absurdo. É um absurdo mesmo. Como é que vocês conseguem viver aí sem dar o carro pra prefeitura? E na Mogi Dutra tem mais. É verdade, velho, é um absurdo. É horrível. A vantagem de Mogi pra São Paulo é que você pode andar a mais de 50 por hora. É verdade. Mas na região das lombadas ali é 50. Ah, né? Ali é menos, hein? Não, é 50. É 50. Uma bicicleta. Mas é que tá, velho. O negócio é o seguinte: numa estradinha ali que você tem lombadas eletrônicas, você pode andar 50 por hora. Na marginal Tietê, que não tem farol, não tem nada, você tem que andar 50 também. É um absurdo. Não, e o governo fala que é pra diminuir o acidente. É verdade. Fazer o quê, né, amigo? Tem jeito. Ou a gente respeita ou paga multa, mano. O Benjamin paga multa. E o teu time, tá acelerando ou tá diminuindo? Ah, agora embalou e rumo ao título. Palmeiras! Não, Corinthians. Pelo amor de Deus, Palmeiras? Corinthians. Palmeiras? Vamos falar do título do Corinthians. Aí, ó. Lógico, velho, Coringão. Calinhado, hein? Ô, amigão. Ô, amigão. Sim, sim, pode falar, mano. Quem nesse campeonato brasileiro será páreo pra parar o Corinthians? Talvez. Eu acho que não vai ser, já mostrou isso domingo. Sábado passado, o Atlético Mineiro. Mas não vai ser fácil porque já mostrou isso. Ô, velho. Sábado mas é verdade. Peraí, o Atlético Mineiro jantou, você jantou. Jogou seu fiosco mais, mano. Quanto acabou o jogo? Mas isso aí, quem mano? Ganhou os três pontos? Tá, peraí. Então dá uma lambida aqui. Se vocês gritarem aí, eu cheguei. Vocês gritam. Ah, juiz. Vocês gritam, juiz. Você eu considero um cara que entende razoavelmente de futebol. Então você sabe que às vezes o resultado do jogo não expressa. Só pra terminar, às vezes o resultado do jogo não expressa o que o jogo foi. O Atlético Mineiro mandou no jogo todo. Português tem razão, hein? Todo, mano. Então, deixa eu te falar. Só um idiota não numa fez. Luta de boxe. Nossa, idiota. Numa luta de boxe, um amigão, um dos maiores coros que eu vi acontecer aí no MMA foi uma luta aí do Minotauro com o Bob Sapp. Tá certo? Uma luta do Minotauro com o Bob Sapp. O Bob Sapp, só faltou ele tirar uma costela com o dedo do Minotauro durante a luta. E ele ganhou no final. No final, o Minotauro ganhou a luta. Eu entendo o que você tá falando, mano. Então, bacana, o negócio é o seguinte, futebol que vale a bola na rede. Eu entendo o que você tá falando. Agora, entendo o que eu tô dizendo. Eu tô dizendo o seguinte, só pra concluir. Responde ao ouvinte. Só uma coisa, eu entendo o que você tá falando, ganhou de 1-0, parabéns. Mas, mano, volume de jogo, um time sobre o outro, quem dominou o jogo fora de casa... Foi o Atlético Mineiro. Bacana, uma coisa é o seguinte. Isso que eu tô dizendo. Ó, amigão, não sei. Pode falar, fala pro Portuga. Fala aí. Fala aí, velho, fala aí. Ó, em 2013, Boca e Corinthians, aqui no Pacaembu. O Corinthians jogou o jogo todo. Foi gastado pela arbitragem, mas mandou o jogo inteiro. Sim. E depois acabou 1-0 pro Boca. Quem passou de fase? Não, lógico, é jogar bem, mas o resultado é o mais importante. O jogo foi 1-1. O jogo foi bem nesse jogo, mas no próximo vai jogar melhor. O jogo foi 1-1. Pode perder esses 3 pontos. Esse jogo que você falou aí foi 1-1, Corinthians de Boca. E ali é uma fase. Aí é uma fase eliminatória, velho, com o campeonato mata-mata, que você pode se defender o tempo todo, ficar atrás e ganhar o jogo de 1-0. O Santos teve mais posse de bola que o Palmeiras e perdeu o jogo. O que eu tô dizendo é o seguinte: o melhor futebol. O melhor futebol. Quem joga mais bola? Corinthians ou Atlético? Atlético. O Atlético joga mais. O negócio é o seguinte: ô, amigão. O Atlético Mineiro tem um time acertadinho, é um time redondinho, é um time que pode brigar pelo título sim. Só que o Atlético, ele tinha na bota dele, até algumas rodadas aí, o Sport e o Fluminense. Isso também é verdade. Sport e Fluminense. O Atlético tá nadando de braçada, porque os dois ali, eles capengavam e não assumiam a liderança do campeonato. Agora, é diferente, velho. É igual você olhar pro teu retrovisor e ver o Senna ali tentando passar, dando seta pra esquerda. É diferente. O Atlético vai se perder na curva, velho. O Coringão, ele tem tudo nessa rodada pra assumir a liderança isolada do Campeonato Brasileiro. Eu queria saber quanto é que foi o jogo na Vila Belmiro entre Santos e SCCP. Mas o Corinthians, ele doa pontos pros mais fracos. O Corinthians é especialista em perder pra times que estão na zona de rebaixamento. Eu vou pegar com o Mano, que é mais pura realidade. O Corinthians é a Madre Teresa do futebol. Que ela, todos os times fracos, ela doa pra todo mundo os pontos. Não, aí foi assim ano passado forte, também. Acha que vai perder, ela ganha. O Corinthians, amigão, ele só foi pra pré-libertadores aí, desse ano, por causa do Campeonato Brasileiro do ano passado, em que o Corinthians pegava times ali que estavam na zona de rebaixamento, e o Corinthians fazia o favor de perder. Ele ganhava dos times que estavam disputando o título, e perdia pros times que estavam lá embaixo. Adriano, o Corinthians voltou a jogar um futebol mais redondinho, né? O Tite conseguiu ajeitar... É fundamental, né? A presença do Tite é fundamental. Ele conseguiu ajeitar o time de novo. O Tite é um semideus. Até um brincalhão. Até algumas pessoas diziam. Você não é uma pessoa séria, não. Muitos corintianos não acreditavam que o Corinthians pudesse ter esse gás agora e voltar a jogar bem. Diz qual é o jogador fundamental desse time? Foi igual de 2012. Eu tava vendo, não lembro que programa de televisão. Estavam comparando o time de 2002 com esse time agora. Em 2015. O importante é o coletivo. O sim, não dá pra comparar, não. Comparações, hein? Não, você não tá entendendo o que ele falou. Não, entendi. O que o ouvinte disse, ele tem razão. O Corinthians hoje ele não tem um jogador aí, sim, individualmente, que possa desequilibrar. Sim, mas... E quando o cara não joga, o cara fala, meu Deus, ok, ferrou. Ok. É a única coisa que tem de igual daquele time de 2012. Não, mas ele comparou situações. Então, mas também. O Corinthians é um time homogêneo. Não é só a situação mesmo. A situação e também não concordo com nada. Não dá pra comparar esse time de 2012 com nada. Esse time não dá pra comparar com 2012. Não dá. Meu Deus. Não, o que ele tá dizendo. O que ele disse é com relação ao time. Mas só um minuto. O Corinthians se destaca como se destacou em 2012 pelo coletivo. Ele tá dizendo que jogam igual. Tô dizendo que ambos os times são coletivos. Futebol brasileiro, exceção do Santos de 2010 e 2011, nenhum time tinha uma estrela que resolvia tudo. Ah, Neymar. Acabei de falar, exceção do Santos de 2010 e 2011. Nenhum tinha. Agora, o time de 2012 do Cruzeiro tinha sim. O time... ano passado, o Everton Ribeiro era protagonista. Não era um cara. Ricardo Goulart, lógico que era, então, Benjamin. Não era. Não dá, não era. Claro que era. Você não vai comparar o Cruzeiro do Santos, o que o Ricardo Goulart fez, com o que o Neymar fazia. Eu não tô comparando o Neymar com o Everton Ribeiro, mas o Everton Ribeiro, proporcionalmente pro Cruzeiro, quando ele não jogava o Cruzeiro, jogava de maneira diferente. Não foi só o Everton Ribeiro, tinha o Ricardo Goulart. O time do Cruzeiro era um conjunto. O time do Cruzeiro, esse sim eu comparava o time do Cruzeiro de 2012. O time não compara com o Ricardo. O Ricardo não foi bem, mas não era nada demais. Só pra te falar, o time de 2012 tinha um baita de um ataque, tinha um meio de campo perfeito, uma defesa certinha. Não dá. Eu discordo num ponto. Pode discordar de vários. Isso até o Rodrigo fala isso. Quando o time ganha, é o melhor time do mundo. Quando perde, é um lixo. Nem sempre é assim. Se aquela bola do Cássio não tivesse defendido, contra o Vasco, ninguém tinha, ninguém tava exaltando o time de 2002. Mas, ó, é porque Deus escreve certo por linhas tortas. Se eu tivesse nascido bonito, era o Rodrigo Santoro, não era o Benjamin. Não, mas, ó, amigão, Deus escreve certo por linhas tortas. O mundo não seria um lugar melhor se o Corinthians não tivesse vencido a Libertadores de 2002. Faça uma parte aí, rapidinho, Sobra. O senhor Benjamin Bach e o senhor Mano são dois mentirosos. De novo? Por quê? Eu estou olhando aqui. Tá aqui o site. O Japão concedeu 10.434 vistos de curta duração em todo o Brasil nos meses de outubro e novembro. Nossa, ou seja, não tinha 40 mil torcedores do SPCP. Vocês estão dois mentirosos! Nossa, eu acabei com vocês agora! Acabou com os caras agora, velho! Acabou! Simples você analisar isso daí. Eu acho que vocês devem ter TV em casa. O negócio é o seguinte: se vocês tiverem TV em casa, basta vocês verem a final do Corinthians e Chelsea. O estádio Yokohama é um estádio que tem 80 mil pessoas de capacidade e no mínimo a metade era composta por torcedores do Corinthians. Eu tava lá e eu vi. Eu sei que a dor de cotovelo é muito grande. Que nem, então, por exemplo, a embaixada japonesa tá mentindo. Você que tá falando a verdade. Não, a questão não é essa. A questão não é brincalhão. Essa. Então, se você achar que tem 30 mil corintianos trabalhando... Se você achar que tem 30 mil corintianos trabalhando no Japão, pode ser também. Mas, de fato, o estádio estava dividido. Um estádio que tinha ali, como capacidade, 80 mil lugares e a metade era composta. Pra não dizer, mais da metade era composta por torcedores do Corinthians. Eu estava lá e eu vi. Agora não vou discutir de Mundial com o Domênico, né, velho? Até o Tubarão participou do Mundial, o Palmeiras não consegue. Mas é verdade, o Tubarão foi lá e deu uma biscatinha. A avó tava assim, viva e assistiu em 51, viu? Tava aí, 51, tem um jornal em casa consta lá. Consta no site da FIFA? Vai, que site da FIFA? O jornal que a senhora tem em casa, a senhora dobra bem. Vai, e usa ferrar. Depois pra limpar o negócio. Olha, antes de vocês, viu? Tadinha da avó. É, já ganhou. Ganhou 51, a gente comemora mesmo. Tchau aí, amigo Hermoso aí. Eles preferem, somente preferem acreditar no UOL, no Terra, no Capitão. Lógico, velho. Ganha a Copa UOL, então, fazer o quê? Cada um comemora o que quiser. Se vocês distribuíram camisas do Japão, aí é outra coisa, né? Não. Assaltaram alguma. Aqui a 25 de março levaram camisas pra lá e tudo bem. Ademir, mas foram 10.434 vistos. Embaixada japonesa tá aqui. O Corinthians levou pro Japão que o Santos não tem de torcida viva no Brasil. O Recalcadinho, sabe o que parece? O Ademir Quintino parece aquele cara que é namorado, que ele era apaixonado, deu um pé na bunda dele pra ficar com o outro. Recalque. Ele não fala o nome dela, ele ataca ela toda hora. Ô, bacana, o Corinthians maltratou tanto na vida, Ademir Quintino. Você tem o quê? É raivinha? Não, é inveja. É ciúminha, é invejinha, é recalque. Posso confessar? Me proporcionou as maiores alegrias da vida. 1-0, Serginho Chulapa, 84. O 7-1? É... Boa. 15 de dezembro de 2002, 8 pedalados, sensacional. O 7-1, a história dele é essa. Acabou, não, acabou não. Que mais acabou. Tem? Temos Libertadores, tem nada, ganhamos... Ó, o Ronaldo te deu alegria. Oito títulos brasileiros, oito. Ó, ganhar Libertadores e não levar o Mundial é a mesma coisa que levar a mulher pro motel e broxar. E ganhar o Mundial, que é a Copa do Golfe, e não ganhar Libertadores, é o quê? Ah, chupa, vai lamber sabão, mano. Pra ver como ele tá mal informado. Esse Zé Ruela, ele comemorou um Mundial, que teoricamente ele julga Mundial, no Maracanã também. Não sei o que você tá falando. Não, no Maracanã sim, seu nó cego. Mas não, peraí. Ah, não, peraí. Cacete, 62, 63? Santos ganhou a Libertadores. Eu tô falando ganhar o Mundial sem ganhar a Libertadores. Quando a Libertadores era composta por 6, 7 times. Qual era o campeonato oficial da América do Sul? Chupa. E vocês ganharam o quê? Vocês ganharam a Copa do Golfo, vocês ganharam de Raja Casablanca. Tá bom. Não ganharam de um sul-americano e não ganharam de um time europeu. Quer falar o quê? O mesmo Raja Casablanca tirou o Atlético Mineiro da semifinal. Você quer coisa, RG? Mané. Vamos falar, esquece 2000. E sobre 7-1? Em 1932 vai 7-1 pro Santos também, tá? Mas você não viu e eu vi o 7-1. Vocês tomaram 11 do Corinthians, 11 em 1920. Tá bom, você esquece 2000. 2012 ganhou a Libertadores? Não. O Corinthians não ganhou a Libertadores? Ganhou. Invicto. Ganhou. Contra quem? Contra o Boca. Certo. Depois foi pro Japão. Foi campeão mundial ou também não foi? Foi. Tá. Aí chupa, Ademir Quintino. Ganha mais um Mundial, ó. Ganha mais um Mundial pra gente conflitar, porque eu tenho dois. E três Libertadores. Vocês têm quantas Libertadores? Quantos Mundiais Tá na história. Você não falou em enciclopédia? O que você viu? Tá na história. 4x0 do Barcelona. Quem não tem passado não tem história. Vocês não têm passado. Mais uma. Guarda essa aí pra vocês. Nossa! Cala a boca, galera. Eu vi o meu time ser campeão. Quem não tem passado não tem história. Vocês não têm passado. Vocês eram um time de saco bola. Você ganhava Paulistinha sem vergonha. Mas um time saco bola. Eu vi o meu time ser campeão mundial. Você viu o time saco bola? Coloca as bolas no saco junto com o jogo de camisa e vai lá. Eu vi meu time. Nossa, Quintino, eu vi. Meu Deus, porra. Eu vi meu time campeão mundial. Você viu o seu? Você viu? Você já teve esse prazer? Se você não vai comemorar a independência, você não tem feriado pra você então, meu amigo. Você não vê a independência? Tá na história. Quem não tem passado não tem história. Eu vi da ganhar Libertadores. Você não respondeu pra mim. Eu ganho Libertadores, Copa do Brasil, brasileiro. Libertadores, todo mundo aqui viu. Você não respondeu. Você já viu o seu time ser campeão do mundo? Você já viu? Teve esse prazerzinho ou não? Não, ele não teve, mas eu tive. Você também não viu. Obrigado, RG. Muito obrigado, RG. Eu vi. Você tava? Eu vou dizer pro senhor, eu vou responder. Eu tive o prazer. Antes é com o Ademir Quintino. Eu tive o prazer de ver meu time campeão e tive o prazer de testemunhar 11 anos o seu time sem ganhar do meu. Boa, RG. Boa. E o meu ídolo é o Pelé. O de vocês é o Marcelinho Neto. Sem mais. Graças a Deus. O Marcelinho Neto vai jogar mais jogador que Segue o jogo. Segue o jogo. Ô, corintiano, um abraço pra você, Adriano. Obrigado pela audiência. Você fala muito, deixa eu falar? Ah, você já falou. Não, só vou dar uns abraços aí, então. Então manda. Ó, pessoal lá da funerária. Funerária? É, eu trabalho numa funerária. É mesmo? Sério. Não, corintiano mesmo, velho. É. Mas fazer o quê? A gente tem que fazer o serviço, né? Tá certo, Ó, trampa na funerária, velho. Quanto sai pra embalsamar um corpo aí? É verdade, é uma curiosidade. Ô, amigão, fala aí pra gente. Quanto sai pra... A preparação... Porque, mano, tem um guardado em casa. Bora resolver um. Oi, quanto? Em torno de R$500. 500 conto, mas isso aí o formol é maquiagem ou não? Ou só o formol? Não. É que assim, hoje em dia não se utiliza mais formol puro, né? É um produto com, assim, uma mistura. Tem o formol, mas tem outros tipos de conservantes também. Tá bom. Então, beleza. Chega sexta-feira, velho. Você que quer embalsamar alguém? Então, falou, Adriano. Grande abraço pra você, cara. Obrigado. Esse mano é um animal. Tá aí, o funerário. Adriano, participando do Estádio 97. O que você falou sobre desmanche do Internacional já vai acontecer em breve. O Arangues está vendido. Próximos dias anuncia. Não vai manter o grupo. Então, tá bom. Continuando com a sequência. Oi? Uma parte. Não sei se foi o Benjo ou se foi o Mano que me perguntaram como foram os dias mais felizes da minha vida. Foram o Tolima Day, o Guarani Day e a maior de todas, a Série B. Coisa que meu time nunca esteve e jamais estará. O verdadeiro guerreiro, ele tem orgulho da sua cicatriz. E não cuspa pra cima, não, porque se você tiver acesso a um tablet, coisa que o santista não gosta, porque é contrário à tecnologia, o negócio de vocês é carta e papiro, você deveria ver que teu time tá na zona de rebaixamento. E tem Mas caiu, disputou a Série B? Tem tudo. Isso é um título que vocês e o Palmeiras têm. Nós não temos e jamais teremos. Mas graças a Deus, você não sabe como é legal ganhar uma Série B. E nem quero saber. A Série B é legal pra caramba. Continuando com a sequência. Vocês têm essa experiência, eu não tenho. Continuando com a sequência tudo, sem parar. Três ouvintes na sequência. Curta já a página do Sem Parar no Facebook. Sem Parar Oficial, Dodô. É, nóis. Alô. Alô. Não quer falar? Tchau. Tchau. É fazer o quê, né? É, roda. Alô. Oi. Oi. Quem fala? André. André do que, André? André Domingos Morelli. E quantos anos, André? 4.0. 4.0, RG, se a vida começa aos 40? É, já pergunta logo pra ele onde ele mora, ele, Domingos. Ah, sensacional. Domênico. Muito bom, Roberto Carlos cantava Verde Amorelli, né? Oi. Como é que é, não entendi. E foi, Portugal? Roberto Carlos tinha uma música que cantava Verde Amorelli. Não horrível, diz? Inclusive. É, Verde Amorelli. Ele fez pra Copa de 86. Copa horrível também. Não foi. Qual que é o bairro aí, meu velho? Baronesa. Quê? Bairro Baronesa. Ah, peraí, não entendi. Jardim. Jardim Baronesa. Essa é fácil. Barão, baronesa, duque, duquesa. Minha casa, qual título você gostaria de ter, por exemplo? Nenhum, acho isso uma babaquice sem tamanho. Conde, duque. Eu não. Acho isso uma babaquice. Barão. Mas porque mas dom, dom é legal. Dom é título. Peraí, mas dom também, fio. Dom é título da máfia. É de bandido. Não essas babaquices. É de bandido, é. Mas o baronesa, é, se eu não me engano, é Osasco. Esse dom é demais. Eu sou demais, sou GPS Man. Mas o senhor não é dom, não. O senhor é embaixador tricolor. Conde, duque. É embaixador tricolor. Ah, babaquice, as coisas fazem de ter o que fazer. Cara. Eu sou conde. Conde o quê? Ué, sou dom é o quê? É legal. Realmente, quando eu era casado. Dom da máfia. Quando eu era casado com o ex-Carola, eu era conde. Você era casado com quem? Ex-Carola. Aí ela faleceu, eu virei ex-conde. Era Carola. É, ex-Carola. Era Carola. Então eu virei ex-conde. Ele continua escondendo muitas vezes. Tá escondendo até hoje. Eu escondo até hoje. Tá bom. Um abraço. Um abraço. Obrigado. E o time, brother? Todo poderoso. Timão. Vai, Corinthians, mano. Chupa, Ademir Quintino. Com direito a vírgula e tudo, hein? O senhor do Ademir Quintino, velho. É olhar pra arquibancada e ter 30 mil, mano. Esse doido que tá aí falando. Aí, Ademir, falou que você é louco, Ademir. Mas você tá no quiosque lá em Santos. Mas, não, eu tenho educação. Não, mas faz um desenho, então. Vocês falam tanto em 30 milhões de torcedores. Vocês não ganham em nada de ninguém. Sócio torcedor. Sócio torcedor. Tá perdendo pro Palmeiras, que começou outro dia. Então dá uma olhadinha. Tá perdendo uma olhadinha no faturamento que o Corinthians tem. Que faturamento? Dá uma olhadinha no faturamento de quantidade. Mas o Palmeiras é maior ainda do faturamento. Dá uma olhada aí, Mané. O Palmeiras tá maior. O Palmeiras tá maior, bem mais. A questão é essa. A questão é maior em tudo. A questão é ter um faturamento. Porra. Mané, o negócio é o seguinte. Se tem 30 milhões, ô Mané. Brincadeira. Dá uma olhada, dá uma olhada no sócio torcedor do Santos aí. Vamos lá. Não, vocês têm? Tô falando dos 30 milhões. Vamos lá. Tô falando dos 30 milhões. Cadê os 30 milhões? Do Corinthians. É, cadê os 30 milhões? Tá comprando um estádio pro clube. O Corinthians com um ano, mas é verdade. É verdade. O Corinthians com um ano e dois meses da Arena Corinthians, o Corinthians já faturou mais de 80 milhões só com bilheteria. Parou, parou. Só, ó, o Corinthians. Eu estava chorando que não tem dinheiro pra pagar o governo? Ai, meu Deus! O senhor eu não falei nada, eu falei. Não, o Corinthians já pagou a primeira parcela e tem dinheiro pra pagar mais duas. Tá pedindo adiamento? Ué, mas isso daí é uma prerrogativa que abriu pra todos os estados da Copa. Ah, o senhor não lê as manchetes. Mas se tem dinheiro sobrando, esse paga. Problema. Paga. Quem deve, senhor, paga. O senhor, ué, mas paga. Tá pagando. Ter dívida não é crime, a inadimplência é. O negócio é o seguinte, é que o senhor tá acostumado a só ler manchete, tá certo? E as manchetes são tendenciosas contra o Corinthians. Ah, e o senhor, agora a culpa é da imprensa. É sua, porque o senhor repercutiu essa manchete. O senhor repercutiu essa manchete tendenciosa contra o Corinthians. Todos os estados da Copa do Mundo têm essa prerrogativa aí de carência de 36 meses para começar a pagar. O Corinthians, ele tava com um plano ali, se não me engano, acho que era 24 meses, pedindo a extensão, tá certo, desse parcelamento, dessa prorrogação aí, para quê? Equipare com os outros estádios da Copa. Ponto final. Essa é a notícia. O Corinthians, mesmo assim, essa é a versão oficial do Corinthians. Essa é a versão oficial do Corinthians. E se alguém do governo tiver alguma informação contrária, que venha se manifestar. Mas 36 meses a partir de quando? A partir da construção, da entrega do estádio. É da entrega ou do início? Não, acho que é da entrega. Mas o Corinthians independente de qualquer coisa, Portuga. Entrou com o pedido sim, mas já pagou a primeira. Mas a gente tá na lei, não adianta a gente contestar o que. É isso aí. Porque todos os estados tiveram. Só ponham a testa aqui. Não, mas você fugiu do que o RG tá falando. O RG tá falando o seguinte: se vocês são maiores estádio, torcidas. Véio. A maior nada. Torcida, que mais arrecada, torcidas. Que tem mais dinheiro, que era o time da Forbes, de 1 bilhão. Mas é, vocês não são maiores de 1 bilhão. A marca vale mais de 1 bilhão. Estão de brincadeira. Nunca foi. Ah, modinha. É isso aí. Isso. Não, hoje não vale zoar a Mota, porque o Mota hoje faz aniversário, André. Hoje é dia de preservar ele. Preservar, ele é um mico deodorado. Como assim? Tá louco? Não é preservar, não. Tem que preservar o Mota. Ele é o mico Bambi dourado. Como que é? É o mico Bambi dourado. Oi. Posso fazer a pergunta pra você? Não. Oi. Qual presente você vai dar pro Mota hoje? Rapaz. Olha, eu vou dizer um negócio pra você. Não vai dar nada? É, não. Não. Nada. Fala aí, nada. Eu também não esperava nada de você. Não faz bem, porque quando a expectativa é a mãe da merda. Continua assim. Eu vou te não crie expectativa com nada e com ninguém. Nem e quero, não espere nada de mim. Ô, André, seu Ademir Quintino tirou os seus torcedores aqui do sério, hein? É. Eu não. Eu não. Como o mano falou, o cara nunca viu O time dele competiu. André, não, não gaguejou. Gaguejou, perdeu. Eu tô esperando o Quintino falar se ele tava trabalhando também lá quando, na semifinal da Libertadores de 2012. Você tava? Corinthians, quem foi? Esse nó cego, velho. Você tava? Esse nó cego só cê tem dois pontos coloridos. Você tava trabalhando na final. Você tava trabalhando na final do Paulista quando o Ronaldo Fernando fez bilu-bilu? Tava? Trabalhei. E tava, uma pena não ter trabalhado no maior título de vocês. O Paulistinha com gol de Basílio em 77. Vocês têm até pôster e flama na sua, na casa de vocês. É o maior título da história sem vergonha desse clube. Nossa, velho. Ah, isso é verdade. Vocês comemoram sempre vergonha, aqui. História sem vergonha, quem tem esse time praiano aí, localizado entre dois canais. Mas é verdade, vocês comemoram sempre, 77. Falar de Tobias, Zé Maria, Moisés, Ademir, Lúcio, Basílio, Luciano. Vaguinho, Geraldão, Romeu. Você tá dando risada. Você tá perdendo seu tempo discutindo com um time que é localizado entre dois canais, dois córregos, velho. Quanto pagaram no Rui Rei pra entregar o jogo? O incomoda tanto o Quintino que até o título de 77, porque o que eles ganham não teve repercussão, ele fica chateado que o nosso tem. Mas é óbvio que não tem. É óbvio que não tem. Mas o Mano não pode falar de 77, você não tava lá. Eu tava, eu posso. Mas eu posso. Mas o RG podia, vocês não deixaram ele falar da Libertadores. Ele não tava lá? Ah, mas ele viu. Viu aonde? Não televisionou? Não. Como assim? Mas ele tava, ele viu o vídeo. O Radinho, o Radinho. Tinha Radinho. Eu não vi, ouvi. Mas presenciou a história. Presenciou a história. E a única vez que a gente foi no estádio foi através de um patrocinador que a gente tinha, que o cara levou ele de helicóptero ainda pra vila. Mas é fato, gente, é fato. Não viu. Para, mano, não dá pra discutir. Não, é verdade. Desculpa, não dá mesmo. Desculpa. Seu time dá... RG. O rival do Santos hoje é Jabaquara, Portuguesa Santista. Mano, põe uma coisa. Mano, põe uma coisa. Eu falo aqui que o time da capital, velho. Para de gritar e põe uma coisa na sua cabeça. É rivalidade com o time da capital. Para de gritar. Você fala tanto em internet. Põe uma coisa na sua cabeça. Santos e Corinthians, não dá pra discutir, mano. Lógico que não dá. Não dá. O time de vocês é o que mais tomou gol de um jogador do nosso time. O time de vocês 50 é gols. O time de vocês é o quantas finais foram disputadas com o Corinthians? Bota aí na internet e vê quantos títulos vocês ganharam. Bota aí. Bota aí e vê quantos títulos vocês ganharam. Pagou pra ver. Põe aí. Pagou pra ver agora. Põe aí. Vamos ver. Na boa. Vocês estão perguntando? Põe aí. Vocês perdem pro Santos desde 35. Perderam dentro do Parque São Jorge em 35. Põe o retrospecto. Corinthians e Santos. Tomaram 11-0. Põe aí. Mas nas finais. Então, peraí. Peraí. Confronto direto Corinthians e Santos. Põe aí. Calma, vou ver as coisas. Tô falando título. Você falou título. Tô falando título. Título depois. Até. Vamos ver confronto direto. Até 94, você nunca tinha ganho o título do Santos. Então vamos ver depois. Mas, gente, você está de brincadeira. Você está perdendo seu tempo discutindo com o Santista. Não, tá perdendo. É uma briga do Rottweiler, que é o Corinthians contra o Piquet. O Dodô vai me auxiliar agora. O Dodô vai anotar aí. Domênico, anota aí, Dodô. Anota aí. Que foi? Anota aí, vamos lá, olha. Peraí. Tô pegando aqui no Wikipedia, tá bom? Que finais. Só se considera final o jogo em que ambas as equipes disputam o título, se sagrando uma delas campeã com o resultado final da partida. Muito bem, então vamos lá. Mas 2001, que nós eliminamos eles com o gol do Ricardinho, tem que contar também. Taça São Paulo, um torneio amistoso de 62. Corinthians campeão. Chupa. Taça São Paulo, não. Ué, é título. Não, mas é junior. Não, é título. Profissional. Profissional. Põe aí, 35. Santos, 2-1 dentro do Parque São Jorge. Vou pegar, então não vou pegar os amistosos, né? Não, título, pô. Pega os confrontos também. Então vamos pegar, vamos lá. Vê quem tem mais vitória. Então vamos ver. Só finais, né? Campeonato Paulista. Esse vai. 35. Vai. 1930. Ah, quem ganhou? Corinthians campeão. Chupa aí, ô Quintino do cacete. 1935. Chupa, Benja. Santos campeão. Dentro do Parque São Jorge. 1984. Serginho, um abraço. Santos campeão. Impedido, Benja. Ah, tá. 2009. Corinthians campeão. Chupa, dentro da vila. 2011. Santos campeão. Certo. 2013. Corinthians campeão. Aí, Campeonato Brasileiro. Nacionais. Campeonato Brasileiro. 2002, por favor. 2002, Santos campeão. 8 pedaladas pra você, Benja. Agora vê os confrontos diretos aí entre Corinthians e Santos. Não, peraí. Já vê o scout aqui. Depois eu falei. O RG falou o título. E eu falei confrontos. Não, calma. Vamos retroceder ao fato. O RG chegou e falou assim... Benjamin, vou bater com o Binguelo na sua cara, porque o Santos ganhou muito mais títulos que o Corinthians. Você falou, não ganhou! De jeito nenhum. Vamos lá. Aí levantamos então, os títulos. Ele falou a frase muito então, mais. Então você sentiu. Ele ganhou muito mais títulos. Ganhou mais. Ganhou mais. Ganhou mais. Deu um a mais. Deu Santos. Deu um a mais. Paulistas 3. É gol, velho. 3x3. Okay, tudo bem. 3x3 de Paulista e brasileiro 1x0 pro Santos. Deu um a mais. Agora eu pergunto pra você. Aí eu pedi depois. Confrontos. Os confrontos diretos. E as duas finais de Copa São Paulo de futebol júnior, o Santos ganhou também. Mas ele falou que não valia. Agora, aí eu falei. Vamos ver confrontos agora? Jogos? Confrontos. Eu pedi depois. Ah, tá, eu que respondo. Confrontos vocês têm mais em estadual. Peraí. Ué. Deixa eu ver. Agora vê separado. Seus nacionais e seus estaduais. Cala a boca! Corinthians. 126 Corinthians, 100 Santos. E eu vou comer arroz e feijão. É. 126 agora, a 100. Agora, agora tira os estaduais. Mas por que tira o estadual? Não. Pra separar os confrontos direto, agora você quer separar? Então, nossa, é o argumento que tá perdendo. Vamos lá, desmembra Ramon de Castro, tem que desmembrar Júpiter. É lógico que tem que desmembrar. Vai dormir. O negócio é o seguinte, gente. Vai dormir. Essa é uma briga. O Rui Rei mandou um abraço pra vocês. Contra um piquinês que é o Santos. Perdeu. Essa rivalidade não é recíproca. Vocês têm o Corinthians como rival, mas o corintiano, ele desdenha do Santos. Não, nós não temos você. É uma briga do Rottweiler contra o piquinês. O Quintino desse chegou aqui e não fala do São Paulo. A rivalidade é de vocês. Ele não fala nem do Santos. Esse é problema dele. Ele só fala do Corinthians. Esse é problema dele. Mas, velho, o Campeonato Brasileiro não ganhou. Eu tenho. Então, ouve aí, fala aí, Sombra. Olha, Campeonato Brasileiro. Brasileiro? Ambos têm 18 vitórias. Se somar aquele campeonato que chama lá da década de 60, que um título Robertão, um time ganhava dois brasileiros num único ano. Pode que fica. Robertão. Aí o Corinthians tem 20 e o Santos tem 19. Chupa, RG. Chupa também, pronto. Você tá perdendo uma mais. É um título a mais também. É uma mais. Você que perguntou. Chupa. Em Campeonato Paulista, Corinthians 79, Santos 60. Tô chupa, é isso que eu tô falando. Em estaduais. Tem mais? Em estaduais, a diferença é um absurdo mesmo. Tem mais? O Santos ganha em torneio Rio-São Paulo, 7x5. Não. Aí ganha. Isso tudo bem. Isso não vale. Isso não vale. Não vale, é o torneio que ele quer que volte, mas isso não vale. Aí, ó. Eu não vou discutir aqui, tá certo? Com um time que, quando tá perdendo, além de fugir do gramado, muitas vezes apaga o holofote do estádio porque tá tomando um pau. Tu tem provas? Aconteceu em 2012, duas vezes contra o Corinthians. Tu tem provas? Duas vezes contra o Corinthians. Não me venha com falácias. Tá. Tu tem provas? É o seguinte, apaga a luz. Vai tomar gol, apaga a luz. Time pequeno. Mas aí não dá pra... Então, mas aí não dá pra perder tempo com um time grande que muitos títulos foram questionados. Esse time é tão... Esse time eu vou discutir com vocês porque é o meu rival, Palmeiras e São Paulo. O seu time, que você diz que tem tantas histórias... O rival de vocês é Jabaquá. Guarani, Portuguesa Santista. Lógico, porque vocês, pra gente, sempre foram saco de pancada. Convidado Quintino, fala, Quintino. Vocês sempre foram saco de pancada. O jogador que tem mais títulos com a camisa do SCP é o goleiro Júlio César, não preciso dizer mais nada. É verdade. Engana o seu. O jogador que tem mais títulos. Tá brincando. O jogador do goleiro do Náutico. Goleiro do Náutico, não preciso dizer mais nada. Não é o Júlio César. O jogador não é, não. Não é, não. O Júlio César nem jogava, nem jogava. Tá de brincadeira. Ele tava no grupo. O jogador do Corinthians mais vitorioso da história é o Marcelinho Carioca. Que, diga-se de passagem, jogou muito mais do que esse cara aí que vocês tinham como camisa 10. Não. Marcelinho Carioca foi muito mais efetivo. Eu já ouvi falar que o Marcelinho jogou mais que o Messi, eu quase morri. Agora com o Pelé, você não vai fazer. Mas peraí, gente, o Pelé, olha o time que o Pelé tinha do lado. Quantas Copas disputou o Marcelinho? Só pra me lembrar. Quantos mundiais? Jogar com a camisa do Corinthians é muito maior do que jogar com a camisa da seleção brasileira. Quem é a seleção brasileira? Vai do Corinthians. Esse é o metido ao conhecedor de futebol, tá aí. Mas estão pagando pau pra seleção brasileira. Pega a seleção brasileira, se bicho. Sombra, por favor, um diazepam pro mano. Você tá louco. Eu quero que a seleção brasileira se bicho. Diazepam nele. Perdeu a cabeça. André. Oi. Ô, rapaz, você não participou quase nada, cara. Fala aí do Corinthians, meu. O Santista com inveja da gente aí. Igual o Mano fala. Terminando o campeonato hoje, o Santos tinha sido tava rebaixado. Mas lógico, velho. Quando você não tem nada pra falar de positivo do teu, você tenta atacar o outro. É, justamente. Isso mostra pequenez, velho. Você pequenez falou... é uma raça de cachorro. Então, o Santos é pequenez. Como não existe? Você falou. Não existe. O Santos é o pequenez do futebol. Por sinal, cachorro tem mais feio pra caramba. É verdade, se você cachorro bater. Existe. É verdade, se você bater na, gente já falou isso. Na nuca do cachorro, o olho solta. Ah, não, isso não existe. É verdade, Sombra. Mas ele disse. O veterinário entrou aqui e falou que é verdade. Mas ele disse bem. Se bem, se acabasse hoje, como não acabou, chupa, velhinho. Nossa. Ô, amigão. Oi. O Corinthians ele ainda tá atrás de um centroavante. Pode ser que o Jonatas apareça aí no Parque São Jorge nas próximas semanas. Você conhece o jogador, meu? Não, mano, eu não conheço, não. Não sei a história dele, não, mas se nós temos aí a diretoria, olheiros competentes aí, deve vingar alguma coisa, né? É, e o André... Pô, Carol, se for por números, Sombra, esse Jonatas aí, o cara fez mais gols do que o James Rodrigues, mais gols que o Bale, e ficou um gol atrás do Benzema. Mas ele jogou contra quem? Campeonato Espanhol, Jack. Primeira divisão? Eu não sei, eu tô perguntando. André, porque eu não tenho informação. Tipo, eu só tô dando como parâmetro esses jogadores que estão no Real Madrid. Por isso que eu te fiz a pergunta, que eu não André, sabia. Só pra encerrar sua participação com informação, André. O Júlio César é o jogador do Corinthians que mais ganhou títulos em 103 anos de história. Muito obrigado. O cara está de brincadeira. Senhor é um desinformado. O cara é banco. O senhor é um desinformado. É verdade. O Júlio César, Sombra, é o jogador que mais participou de títulos, mas não ganhou nada. Esse cara é banco. Ele participou. É o maior vencedor. Jogava na Aliança da Vila Maria, né? Tá certo. O cara era banco, você tem que falar de jogador protagonista. Ó, Marcelinho é melhor do que o Pelé. Ah, isso não, é fato. Mano, você tá louco. Ele ganhou dois brasileiros, dois paulistas, Marcelinho, Série B, Copa do Brasil. E o Marcelinho sempre reconheceu os filhos que fez por aí. Domênico. Tudo bem que eu tenho um carinho muito grande pelo Marcelinho, mas bicho. Domênico, também fala que é melhor que o Pelé, não dá. O Pelé é muito marketing, velho. Que o brasileiro é carente de ídolos. Entra nessa pilha, Domênico. André, um abraço pra você, cara. E todo dia sem. Deixa eu mandar um abraço. Manda. Eu queria mandar um abraço aí pra galera do futebol de quarta-feira aí. Vai jogar lá no Edu Manga, do 28 de agosto. Pessoal aí, um amigo meu, o André Morita. Pessoal do Mallorca também, que deixar um abraço aí pro pessoal. Então tá bom. Edu Manga, que foi o maior número 10 do Palmeiras na década de 80. Maravilhoso, Edu Manga. Esse é o melhor 10 da década de 80 do Palmeiras, não era nenhuma... Década de 80 do Palmeiras, tem Bizu, Bandeira, Erasmo e Edu Manga. Ah, mas será que foi o Edu Manga ou foi o Edu Marangon? Edu Manga foi melhor que Marangon. Ah, eu... Edu Marangon foi da Portuguesa, jogou no Juventus, craque do Marangon. O Mário Sérgio também foi o 10 do Palmeiras na década de 80. Mas o Edu Manga era bom demais. Não tivemos muitos times bons em 80, não. Não, é... Uma década muito ruim pro Palmeiras. É. Muito ruim. Ô, André, um abraço. Lembra? Obrigado aí, gente. Então, abraço, hein? Falou, valeu, cara. Lembra. Diga, Quintino. Ó, informação aqui, ó. Estoques encalhados, Nike corta lançamento de camisa 2 do SCCP. Tá aqui, ó. Que grande apelo tem. Que grande apelo, hein? Grande apelo. Fala do Corinthians. Óbvio, não tem o que falar. Mas é verdade essa informação. Mas não tem o que falar. O Corinthians ele tá às vésperas aí de lançar a terceira camisa e não teria necessidade de fazer a segunda. Simples assim. Basta ter um pouco de raciocínio, tá certo? Não, mas porque tá encalhado, é isso, Quintino? Não, tá encalhado não. Tá encalhado aqui, tá encalhado. Não, tá escrito. Não tem a necessidade. Tá encalhado, não tem a necessidade. Quer que eu leia a matéria ou camisa... Não, não eu precisa. Tá encalhado. Não, tá encalhado. O negócio é o seguinte, não tem a necessidade de lançar uma camisa nova, sendo que o Corinthians já tá às vésperas de lançar a terceira camisa. Pra que lançar uma camisa concorrente da própria camisa que você vai lançar? Aquela do Laranjinha lá? É burrice, apesar de eu não gostar, vai ser lançado. Fazer o quê? Vamos lá, terceiro ouvinte, momento sem parar do Estádio 97. Três ouvintes na sequência. Baixe já o aplicativo Sem Parar e aproveite tudo que a vida tem de melhor. Sem parar, até no seu celular. Esse Ademir. Quintino é bom demais. Ademir tirou o bado sério, velho. Mas a manchete é essa, certa. Ademir Quintino, agora pergunta se ele fala alguma coisa do Santos. Não fala. Ah, não tem notícia, fala. Não tem repercussão. Eu falo, tem 8 títulos brasileiros, 3 Libertadores e 2 Mundiais. Inclusive, quem não tem passado não tem história, ponto. Inclusive, o Campeonato Brasileiro que vocês ganharam, que tinham 6 times disputando. Vamos lá. Alô? O senhor tava lá? Alô? Alô? O senhor tava lá ou não? Vocês unificaram uma copinha que existia como Campeonato Brasileiro. O senhor tava lá? Título de fax. Alô? Alô? Alô, não é não, mano. Reclamação é lá, CBF, arroba, sei lá, o cacete. Boa, Domênico, boa. Porque nós temos um monte de título também. Ô, velho. Que vieram por fax também. Alô, reclama no saque da CBF aí. Oi, quem tá falando? É o Júlio César. Ô, Júlio César do quem? Júlio César Pereira do Carmo. Consegui, baralho. Trucou. E quantos anos, Júlio César? 2.5, Dodô. RG número 2, hoje o programa tá pegando fogo, 2.5. Eu falei pra você que ia ser um programa carmo, velho. Sensacional. Salvou a hora. Você falou, consegui baralho, bom lembrar. Na semana que vem nós vamos estrear um campeonato. Um campeonato da Energia 97 de pôquer. É o torneio Energy Poker. Terceira edição? Energy Poker. Cara... Premiação mínima de R$30.000. É terceira edição? É, premiação mínima de 30 mil reais. Eu vou aprender a jogar baralho. Você que adora pôquer, fique atento. Pode participar também? O campeonato vai acontecer em breve. Fique atento aqui na Energia 97, você vai saber mais detalhes. Tá, pode participar? Ó, terceira edição. Você não paga? Na verdade, eu posso participar também. Depois, porque, se eu pagar em Las Vegas, pode. Eu quero só falar com o Ademir Quintino, aquele golaço que eu fiz contra vocês em 2009. Ronaldo é maravilhoso. Eu fiz o gol mais bonito da Vila Belmiro que eu fiz. Lembra? Bom, mas tava falando do torneio, então semana que vem, detalhes. Mais detalhes. Com apoio e co-realização da Energia 97 e da Cassineira. Do nosso amigo André Schwartz. Ah, pessoal, gente boníssima de lá. Ô, velho, e qual que é o bairro? O bairro é Brasilândia, Dodô. Ah, sim. Zona Norte. Zona Norte, querida. Oh, aonde eu mando, hein? Que isso? Que isso? Não, isso aqui é pior. É o Benjamin, é o zumbi do Benjamin. Zumbi? É, não, só gemido. E os caras perguntam, você tá imitando o Benja? Faz aí. Eu não sei fazer, só sei fazer o gemido. Quem imita o Benja é o Bernardo Veloso. E o time, ô, brother? Que infelizmente não tá mais aqui entre nós, né? E aí? Pô, não escolheu o Santista hoje, meu? Ué, coitado, estranho, né? Lógico. Mas isso é Corinthians, isso é Corinthians, mas o Santista. Tem quatro aqui fora. A única forma do Santista participar é essa mesa branca aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Como traz o copo. Oba, e não liga nenhum. Oba, traz um copo aí que eu vou invocar o Santista aqui, velho. Vou fazer uma mesa branca aqui. Ô, mano, como é que faz? O que tem que fazer pra invocar? Eu não tô. Todo mundo tem que dar as mãos aqui. Eu não tô entendendo eu não tô entendendo o histerismo da produção. O que tá acontecendo aqui? A produção perdeu a linha com o Ademir Quintino. Exatamente. A produção perdeu a linha hoje. Amigo, nossa! Vocês não deixam o ouvinte participar. Ah, eu tô tentando. Não dá? Ô, amigão. Oi? O campeonato brasileiro tá pegando fogo, hein, cara? Não, mano, agora, é seta pra esquerda e vamos embora, mano. Não, mas o campeonato brasileiro, cara, logo quando começou, ninguém tava com uma grande expectativa, porque todo mundo tava meio descrente, depois do 7-1, tava um negócio complicado. Ah, tá super sem graça. Mas o campeonato brasileiro agora voltou a pegar fogo, cara. Você tem aí times aí que... Vai, o Fluminense. Era um time que quando saiu a Unimed, todo mundo, pô, o Fluminense agora pode ser que caia. O Fluminense tá brigando lá em cima. O Fluminense hoje é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Mas, mano, aconteceu isso também com o Grêmio, viu? Também. O Grêmio também era um time desacreditado. O Filipão ali não tava dando certo. Todo mundo, pô, agora o Grêmio vai pro Vinagre. Ô, mano, posso falar? O Roger chegou, deu uma outra cara pro Grêmio. Exatamente. O time do Corinthians também se desfazendo de alguns jogadores ali também. Vendeu o Guerreiro, vendeu o Sheik, vendeu o Fábio Santos. Enfim, o time do Corinthians também tava perdendo peças importantes. E todo mundo colocou o Corinthians em xeque. Mas eu mesmo aqui acreditava que o Corinthians poderia brigar por alguma coisa. O Corinthians voltou a ressurgir no Campeonato Brasileiro e agora é o vice-líder. Mano, você falou do Grêmio. O bicho tá pegando, cara. Você falou do Grêmio. O Grêmio está contratando o valente, potente e artilheiro Bobô, ex-Corinthians. Então não me vende. Bobô! É o centroavante do Grêmio. Mas o Grêmio, velho. O time desse é o quinto. Pode ser campeão brasileiro. Mas o Grêmio é o quinto. Não, ninguém não tá vai falando... chegar a lugar nenhum. Mas peraí, ninguém tá falando que o Grêmio vai ser campeão. Não, não, que o Grêmio... mas muita gente pensava que o Grêmio ia cair. Ia brigar pra não cair, assim. Principalmente depois daquele lance do Filipão. Tava todo mundo meio puto com ele. Ele deixou o time no gramado. Depois do Campeonato Brasileiro também. O Grêmio tava mal nas primeiras rodadas. Aí o Grêmio ressurgiu. Gente, você tem aí, ó. O Palmeiras, que também era um time que era colocado como uma incógnita. Por mais que tenha investido pesado, o Palmeiras trouxe alguns jogadores. Mas é um time que estava sendo montado. Ninguém acreditava, talvez, que o Palmeiras pudesse aí brigar pelo título esse ano. O Palmeiras é um time que hoje é o sexto também no campeonato. O São Paulo que ficou um pouco aí atrás e deixou a desejar. Tava com um bom elenco, todo mundo colocava o São Paulo aí entre os quatro primeiros aí para brigar pelo título novamente, como fez ano passado, e o São Paulo tá caindo pelas tabelas. Mas, pô, você tem aí, ó, do seis para cima ali, ó, o Palmeiras, vai, que é o sexto colocado do Campeonato Brasileiro, até o Atlético Mineiro. Palmeiras briga pelo título. Todos esses times aí brigam, cara. Tá a muito... diferença de pontos aí do Palmeiras aí pro Atlético Mineiro, que é o líder, são quatro pontos. Com certeza, com certeza. Tá eu muito acho junto. Que... Então não dá pra falar que o Campeonato Brasileiro tá ruim, não, cara. Eu acho que o Portuga fala, às vezes, e eu concordo com ele. Hoje o time que joga futebol mais bonito hoje é o Atlético Mineiro, mas o campeonato tá muito nivelado por baixo. O Atlético Mineiro que deve estar contratando o jogador Eric do Goiás, que muito é muito bom, jogador. Bom jogador. Contratando não, revelação do tá Campeonato Brasileiro 2014. É, diz que ele tava indo pro Galo. Tem uma proposta aí de fora pro Eric. Tão disputando, então. Agora, mano, o Atlético é o seguinte, sinceramente, eu gosto do Atlético Mineiro. É, claro que ele perdeu o jogo pro Corinthians, a gente assistiu o jogo, foi 1-0 pro Corinthians, o Corinthians mereceu, jogou no contra-ataque, gol, ok. Mas o volume de jogo do Atlético é muito bom, porque o Levir Cup não inventa. Ele tem dois meses, o centroavante de área, que é o Lucas Prato, que eu falei que era muito ruim, e tô me dando mal, porque o cara é um dos melhores do Brasil. E, porra, o Atlético é um bom time, cara. Fala, velho. Assim, é, eu acho que assim, eu concordo com você, o Atlético jogou mais que o Corinthians na arena, jogou, assim, pra, na visão ofensiva, mas assim, o Tite foi muito inteligente no jogo. Sim. Ele sabia que se ele se abrisse pra jogar de... Ele ia tomar um monte. Ataque com ataque, podia ser que o Corinthians perdesse o jogo. Não, mas não, não poderia tomar um monte, mas o Tite foi muito inteligente. Não o pode jogar, jogou, amigo. O de uma forma muito inteligente pra... É, então, não, eu não sei se foi muito inteligente, cara, porque o goleiro foi feliz pra goleiro, a trave. E foi claro, porra, que foi claro aí que o Atlético, ele veio mais pra cima do Corinthians aí, principalmente no segundo tempo, só não podia, mas foi uma opção do Corinthians. O Corinthians, ele preferiu jogar assim, o ouvinte tem razão. O Corinthians abdicou do segundo tempo pra se defender. O Tite, ele acha aí, tudo bem, a zaga do Corinthians aí tá entre as menos vazadas do Campeonato Brasileiro, isso é fato. A zaga do Corinthians é muito sólida. Mas o Corinthians, eu acho que não poderia ter se exposto da forma como se expôs. Podia recuar tanto. O Corinthians, ele tem time pra brigar de igual pra igual com qualquer time do Campeonato Brasileiro. Ainda mais em casa. Cima. Tinha que ir pra cima. O primeiro tempo foi, casa. O primeiro tempo foi uma, foi um jogo franco, lá e cá. E o Corinthians poderia ter jogado assim no segundo tempo também. Mas, ô amigão, a gente tá chegando no final do programa aí. Quer mandar um abraço pra alguém? Ô, eu queria mandar um abraço pra todos vocês aí. Ô, tô muito emocionado de ter ligado pra vocês a primeira vez. É nóis, é nóis. E eu vou falar pra vocês aí, mano. Não parem de fazer esse trabalho, porque... Vocês é que trazem alegria aí pro final do dia, pra todo mundo, nesse país cão que a gente vive. Mas vocês não são dos motivos que a gente dá um... Não compare o país com o cão. Hã? O cão é legal. Não, o cão que ele tá falando é o país aí. O cão é alusão ao diabo. Nesse país que só pessoas que só pensam em interesses próprios... Que comanda, né? A gente... Que não dá pra andar na marginal, também tem que falar isso. Mas não é brincadeira. É a pátria educadora, meu lindo. Eu tô aqui no do trabalho ainda, esperando tá falando... sair todo mundo na marginal ainda. Você tá falando do Brasil com Z, velho? É, não, eu tô falando do Brasil com S, esse nosso. Não, aqui, não, né? Brasil com Z é esse aqui, o de zona. É mesmo, pode ser. Viu? Mas assim, muito, muito obrigado aí por vocês fazerem esse trabalho, mandar um abraço pra todos vocês, beija. Eu sou muito seu fã, mano, desde o... Do programa que tinha na Record, você e o Milton Neves, gostava muito, mano. Parabéns, obrigado, pelo seu, véio, trabalho, valeu. Aí, mano, você é fogo, velho. Valeu, Milton, parceiro. E o Domênico é o mais imparcial aí. Olha só. E é a mais gostosa também. Olha, o ouvinte, o ouvinte, coisa, ele torce pro Corinthians e sabe que eu sou imparcial. Não, o Dodô é fogo, Dodô é fogo. E tem a bunda peluda. Obrigado. Só falar uma coisa, esse jogo que vocês falaram de Corinthians 11, Santos 0... Se vocês pegarem aí, terminou com 21 minutos do segundo tempo. Santos correu. Pra se variar, tivesse, fugiram. Se tivesse ido até o final, seria 15. Então chupa. Nossa, esse repórter que eu nem sei quem é aí. Que feio. É o Ademir Quentinho. Apelou. Ah, ele nem recebe piso ainda, nem trabalhou 5 anos ainda. Mano. Que isso, porra. Júlio, um abraço, tchau. Um abraço. Falou, um abraço. Esse foi o momento Sem Parar. Você sabia que o Sem Parar tem uma página no Facebook cheio de dicas para você curtir ainda mais os momentos com as pessoas que você mais gosta? Isso porque o Sem Parar acredita que o importante mesmo é aproveitar cada minuto da vida. Um estímulo é sempre bem-vindo, não é verdade? Então, com apenas um clique, você pode receber a inspiração que precisa para conhecer lugares diferentes. Curta a página do Sem Parar no Facebook. É fácil. Sem Parar Oficial, curte lá, anotou aí? Sem Parar Oficial. Estádio 97, também tem oferecimento de baterias Eliar. É isso aí, amigão. Agora nós vamos falar das baterias Eliar. Você sabe o que é uma bateria original de montador? É aquela bateria que já vem com os carros quando eles saem da fábrica. A bateria Eliar é equipamento original em mais de 80% das montadoras. Isso para carros, caminhões e motos. E quem mais entende carro, reconhece e atesta a qualidade do Eliar. Então faça a escolha certa e na próxima troca de bateria, escolha Eliar, que vai muito além da partida e é a bateria do Neymar Júnior. E mandar um abraço especial para todos os distribuidores e revendedores da Eliar. Zombinha! Está no ar a loja online do Estádio 97. Na loja do Estádio 97, você pode adquirir os produtos e presentes licenciados pelo seu time do coração. Eu vou comprar uma caneta do esporte pro meu amigo Matuidi. É, Juninho, chega rapidinho na sua casa. Vai comprar um produto do seu time ou presente para os seus amigos? Esqueça o shopping. Agora é na loja do Estádio 97, né, Aguinaldinho? Ai, eu vou presentear penteado médica com uma coqueteleira do porco. Sai pra lá, meu, que isso? Acesse agora mesmo lojadoestadio97.com.br. Somente produtos oficiais e você ajuda o time que você ama, né não, JJ? Tem porta-copo do Tricolor, magnânimo. Em breve também com os produtos do Estádio 97. lojadoestadio97.com.br. É isso aí, vai comprar um produto do seu time ou presente pros seus amigos? Agora é na Loja do Estádio 97. Acessa aí lojadoestadio97.com.br, tá bom? Somente produtos oficiais e você ainda ajuda o seu time. Chega rapidinho na sua casa. E em breve também muitos produtos do Estádio 97. A camiseta do estádio já tá lá. Acesse lojadoestadio97.com.br. Também no Facebook, facebook.com/lojadoestadio97. Aliás, hoje nós vamos sortear um brinde da Loja do Estádio 97 entre todos os participantes que entraram ao vivo aqui com a gente. Estádio 97, oferecimento de Epocler. Seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. HDI Seguros, L Bate Pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. BV Financeira, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. Agora o Benjamin vai falar da Essea. É, todo mundo conhece alguém que está procurando um imóvel, não é? É. Bom, eu vou te dar uma dica. Procura uma empresa que tenha reputação e cliente satisfeito de verdade. Eu vou te falar, só a Essea é assim. Eles têm negociação flexível, atendimento transparente e personalizado. E uma baita qualidade no acabamento, localização privilegiada e imóveis com alto índice de valorização. Quem possui tudo isso, amigão, não tem como não ter clientes satisfeitos. Para vocês terem uma ideia, 9 entre 10 pessoas comprariam essa de novo. Por isso, se eu fosse você, também comprava ou investia no Esser. É só acessar o site e você vai conhecer um pouco das histórias de quem já é cliente Esser. Esser.com.br/satisfação ou ligue 3066-0900, 3066-0900, Esser, um nome construído com valor. Um abração pro Rafa Horn, tá aumentando a família, tá chegando mais um Horn aí pro Rafa, um abraço pro Alan, e um parabéns e um beijo lá pra Paula Gil, que vai casar agora, dia 9 de setembro. Parabéns, Paula Gil, é Esser, Zombinha! Legal, legal, olha, queria agradecer mais uma vez essa presença muito importante aqui do nosso amigo santista Ademir Quintino. Boa, Ademir, aê, obrigado pela sua vinda aqui mais uma vez. Eu que agradeço. Boa, Ademir. E desculpe as brincadeiras com o SCCB, com o Benja. Manu, agradece o santista que está no ar hoje. Um abraço para todos. Espera aí, eu não tô entendendo a revolta da produção. A produção veste alguma camisa? Tá cheio de santista aqui fora aguardando aqui. Ah, olha aí. Então, é que a gente precisa exumar. Eu não tô entendendo a revolta. Mas agradece os que vieram. Olha, então, faz tempo que eu não vejo o Bar ficar putinho, hein? Mas depois que eu mostrei o WhatsApp lá pro Bar. Deixa ele. Quintino, você desequilibrou a meia ala alvinegra e a ala enrustida. Enrustido, cara. Queria agradecer ao RG por ter me convidado novamente. O RG, que é um ícone da torcida santista. Sempre um prazer, velhinho. Obrigado pela participação e virei sempre que possível, porque o programa é bom demais, é um baita canhão e vocês estão de parabéns por levar a informação com humor pro torcedor de todo o país, independente de que time torça. Qual eu que Twitter? Agradeço. Qual o teu Twitter? @ Ademir Quintino. Já ganhou uns 300 seguidores aí? Hoje vai mais uns 2 mil. Até agora tinha tido uns 150, até o fim da noite acho que vai uns 300. Até o fim da noite vai. Vai sim. É verdade. Aliás, eu já tive aqui até ameaça de morte de torcedores do SCCP. Calma, gente. Que coisa feia. É só um personagem, cara. É só uma brincadeira. Eu continuo odiando vocês, mas é só um personagem. É baba-ovo. Seu sonho é ser corintiano. Quem sabe na próxima vida? Porque nessa não tem mais espaço. Não, graças a Deus, Deus me bafejou e me deu luz pra não torcer pra essa coisa. Um abraço a todos e foi sempre um prazer. Obrigado, com Deus. Valeu. Um abraço. Deixa eu mandar um abraço rapidinho aqui também, Sobrar. Mandar um abraço aqui pro Billy, pro Vinícius, pra Guilmar, pra Leonor, que é a famosa nega aí, que tá fazendo aniversário também essa semana. Cuidado. Todo mundo ali da Vila Ed. Cuidado, hein? E quem ganhou? Se Guiomar vai perder a Roger, filho do Raymond, que faz aniversário hoje. Valeu, boa, e o Flávio boa. Franco, meu amigo também. RG, quem parabéns. Ganhou um presente da loja do estádio97.com.br? Ah, meu, esse cara ganhou um kit churrasco do Corinthians, velho. Né? Ah, o Anderson Alves de Almeida. Então, Anderson, olha, você ganhou um kit churrasco do Corinthians, presente da loja do estádio97.com.br. Falei kit churrasco, um fazer presente churrasco muito legal. Sardinha. Que é muito bom. Eu não gosto de sardinha. Muito bom. Eu não gosto, mas o farinho homenageado ao RG. Massadinha portuguesa. Então, olha. Massadinha portuguesa. Você que quer comprar um presente pro Dia dos Pais, vai lá, loja do estádio 97.com.br. Ah, tem umas coisas legais. Muitas opções legais, tá bom? Ó. Também no Facebook. É um recado importante para as pessoas que estiverem afim de curtir uma boa noite, overnight. Estaremos lá na overnight, fazendo a festa de novo lá. Boa. Certo? Então vai lá na overnight curtir boa música. Ô, Dodô, vou mandar um abraço para todo mundo aí. Dodô, que tá dando parabéns para mim. Ribeiro lá. No Face, no Twitter. Parabéns, todo mundo Montinha. Deu parabéns, Montinha, obrigado. Parabéns, Gil, parabéns, saúde. Não dá pra responder todo mundo, que é muita gente. Sim. Ah, é. Fica 3 dias respondendo. Ah, é. Nossa, tem tempo. Ô, Mota, meu tempo mas, tá curto. Seu aniversário hoje foi ofuscado por esse massacre santista em cima. Foi demais, né? Olha, mas ô. Mas valeu, né? Você viu a ala curitiba toda a pau. O Bar ficou irritado, velho. Mas olha, muito, mas muito tempo que eu não vejo o Bar irritado. Eu acho que a última vez que eu vi o Bar irritado foi quando o Domênico entrou de joelhos aqui que o Corinthians caiu. Foi a última vez. De lá pra cá fazia tempo que eu não vi. Produção gritando muito hoje, hein? Pronto, agora chega, Mota. Estádio 97 volta na segunda-feira. Oferecimento de Acer, construindo com valor, também na BV. Pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. E Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem? Tudo bom. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Falou, gente, bom fim de semana. Até segunda, tchau. Programe-se. Energia máxima. Música! Uma hora com as melhores músicas. Precisando de dinheiro? A BV tem várias opções de crédito. Crédito pessoal, consignado, financiamento e refinanciamento de veículos, empréstimo com garantia de imóvel e muito mais. Faça um crédito com a BV Financeira e deixe a sua vida muito mais fácil. Telefone, liga agora, hein? 3003-7888. 3003-7888. Com a BV você sempre pode mais. Informe-se sobre o CET antes da contratação do seu empréstimo. Olá, aqui é o Emílio de Souza, presidente do PT de São Paulo. Não é de hoje que o PT cobra e o povo paulista espera que o governo do estado melhore as condições da saúde, da educação e da segurança. Há 2 décadas no poder, Alckmin e seu grupo nada fizeram no combate à corrupção no metrô e nos órgãos estaduais. Com a falta d'água ameaçando milhares de famílias, sua única resposta foi autorizar 2 aumentos de tarifa em apenas 6 meses. Você sabe. Na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. E o Palmeiras vem entrando em campo. Vamos ver quem vem pro jogo, olha lá. O primeiro é Paulinho. Agora é o Júnior, Marcelo, Felipe, André, Gabriel, Rodrigo, Pedro, Ivan, Alexandre, Igor. O futebol mudou e tá todo mundo escalado. Inclusive você. Compre uma das novas chuteiras da Adidas. Ace 15.1 ou X 15.1. E ganhe o direito a entrar em campo com o Palmeiras. Comprou ou ganhou. Passe na loja Adidas do Shopping Bourbon e quebre a banca. Afinal, você está escalado. Consulte regulamento na loja participante. Calvin Harris. Energia. Seu fígado reclamou? Com o Epocler, tudo bem, tudo bom. Com o Epocler, tudo bem, tudo bem. Com o Epocler, tudo bem, tudo bom. Se o fígado reclamar, com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Presidente Nacional do PDT, Carlos Lupe. Neste momento, mais do que nunca, o PDT continua a defender o trabalhador brasileiro. No caso da Petrobras, queremos cadeia para os ladrões, mas vamos continuar a defender essa empresa, que é orgulho do povo brasileiro, a nossa Petrobras. Vereador Netinho de Paula. Não existe avanço democrático sem a participação popular e dos movimentos sociais. Eu estou aqui no PDT porque aqui você tem voz. Aqui eu posso te defender. Vem comigo pro PDT. Navio do Energia na Veia 2016. Mais de 60% vendido. Imagine você e sua família embarcando para a melhor viagem de suas vidas a bordo do cruzeiro temático mais incrível do Brasil. Cruzeiro Energia na Veia 2016. A bordo da joia mais luxuosa e de maior investimento da MSC Cruzeiros. O navio MSC Esplêndida. O navio MSC Esplêndida. Uma verdadeira viagem ao passado. 72 horas de festa com os DJs do Energia na Veia. Revivendo o passado com os melhores hits dos anos 70, 80, 90 e 2000. E a atração convidada da temporada 2016 é a maior banda do Brasil. Roupa Nova. Roupa Nova. Eu quero dar uma do you wanna. Roupa Nova. Show de rock and roll. Oh, show de rock and roll. Roupa Nova ao vivo. Um pouco de luz nessa vida. Realizando um mega show na piscina do navio. Cantando todos os grandes sucessos. Cruzeiro Energia na Veia 2016. A bordo do MSC Esplêndida. Venha viver esse sonho. Ligue agora mesmo na promoção. 3624-9007. 3624-9007. Ou Lotus Travel. 2896-4665. 2896-4665. E atenção, mais de 60% do navio já vendido. Epa! Acesse nosso site e faça sua reserva online. Navio Energia na Veia. .com.br. Cruzeiro Energia na Veia 2016. Apoio Travel Ace Assistance. Sinta a tranquilidade de viajar bem protegido. A energia que te move. Olá, eu sou a Tamiri Sampaio, sou da Juventude do PT. Nos governos Lula e Dilma, a mulher tem sido prioridade. Mais de 80% do Bolsa Família e das moradias do Minha Casa Minha Vida são destinadas às mulheres. Com nossa garra, já somos maioria das estudantes do ProUni, Pronatec, Fies e da política de cotas. Mas ainda precisamos ocupar mais espaço na política. Por isso, convido você, mulher, venha para o PT e vamos ampliar as nossas conquistas. Você sabe. Na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. Sabe os hits que você ouve aqui na Energia? Você pode fazer. Aprenda a criar as suas próprias músicas na DJ Ban. São 14 anos no mercado e agora com um novo curso de produção musical. Em modo extensivo. 190 horas em 4 meses para você aprender tudo na melhor escola do Brasil. Ligue agora, pois são apenas 8 alunos por turma. 3257-8717. Produção de música eletrônica no curso extensivo da DJ Ban. De agosto a novembro. 3257-8717 ou acesse djban.com.br. Toda terça no Club Tronic 10 da noite. Here is this Atlas remix of Armand Van Buuren com a State of France. Energia. Let's go. Here we go. Estamos de volta. Energia. The music non-stop. Energia. A energia que te move. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? No ar. Night Sessions. Welcome. O fino da House Music. Night Sessions. É Energia 97. Energia. Energy. E aí, galera, ótima noite pra você com o som ligado aqui na Energia 97, é Jimmy Soler falando, e a partir de agora o melhor da House Music no teu som, já fazendo aí a trilha sonora pra sua sexta-feira, pro seu final de semana, tá bom? Sejam bem-vindos aqui à nossa programação, até às 10 da noite você dança na pista com muito House Music, tá? Os convidados dessa sexta-feira do Night Sessions, Anderson Tomé na primeira parte, e na segunda hora do Night Sessions você confere o DJ Demetrio, tá bom? Então, aumenta o volume, relaxa, você tá em boa companhia aqui na Energia 97, certo? O set é dele, Anderson Tomé no Night Sessions, que começa com D-Dex, Urban Vandal. In the beginning there was Jack, and Jack had a groove, and from this groove came the grooves of all grooves. Let there be house. Get it again. Till you let it out, let it out, let it out, let it out. wanna forget. We don't miss this up, we'll surely make it pay. Cause you know, you know. Oh, our logic seems to put the other way. Cause you know, if you wanna forget. We don't miss this up, we'll surely make it pay. Cause you know, you know. What you want when you think you know it's the end. Sessions. Sessions. Coming up.